Bora, porra! Bom, depois que o nosso amigo Garleth Exon tinha assumido o poder dos itens dos 20 deuses, os itens dados pelo nada e pelo vazio, a Ciri, numa tentativa desesperada de conter o avanço do Garleth, resolveu invocar um poder ainda maior do que ele, ainda maior do que os deuses, se sacrificando para isso. E assim ela libertou o nada e o vazio. Depois disso, um ser, acompanhado de outros seres gigantescos, saiu devastando o universo, destruindo sistemas solares inteiros, constelações inteiras. E vocês descobriram que esse ser era a própria Ciri, que tinha sido reconstruída pelo nada, que agora vocês sabiam, na verdade, é uma entidade só, o nada, o vazio. E houve uma confusão na nomenclatura por parte dos historiadores. Essa entidade chegou até Arton, destruiu Arton, e na última batalha por Arton, vocês conseguiram resgatar Ciri, destruir o ser gigantesco que acompanhava, e trazê-la de volta para vocês com informações preciosíssimas. De que o nada e o vazio são uma coisa só. De que o nada possui algumas runas mágicas iguais às que vocês possuem. E aí vocês descobriram que essas runas, elas são, na verdade, 24 runas. Que, se colocadas num artefato chamado de Roda do Tempo, Roda da Vida, Roda da Existência ou Roda da Eternidade, elas podem manifestar o poder máximo, poder infinito, e conter a ameaça do nada. E para encontrar informações sobre essa roda, sobre as próprias runas, vocês foram até a cidade de Sigil, a cidade das portas, a cidade dos portais, que é o centro do multiverso, e a partir da qual você encontra portais para qualquer lugar, onde você deseja ir. Na cidade de Sigil, vocês fizeram uma investigação e descobriram que no subsolo, nas fundações das 15 facções, haviam pedras fundamentais, que cada facção tinha aquelas pedras como se fossem o dogma da facção, embora eles próprios não soubessem o que estava escrito naquilo ali. Eles suspeitavam que quando eles finalmente atingissem a iluminação de acordo com seus dogmas, eles se tornariam capazes de decifrar o que estava escrito naquelas pedras. Vocês reuniram a informação de todas essas pedras, exceto uma que ficou faltando, e quando vocês estavam em busca de reunir as informações dessa última pedra, né, nos tradicionais passeios noturnos, Lisbeth foi raptada, não se sabe por quem, vocês suspeitavam que eram pelos destruidores, o pessoal da Patrulha da Perdição, que é aliado do vazio, e foram tentar resgatar Lisbeth no Monte Celestia. E no Monte Celeste vocês foram interpostos, interpelidos, não sei o termo correto, mas vocês foram confrontados, isso é um bom termo, foram confrontados por uma pessoa que estava ali e que dizia que estava ali para resgatar a Lisbeth também, e quando essa pessoa viu quem eram vocês, ela entrou em pânico, em desespero, e após muita pressão, essa pessoa se revelou para vocês como sendo único, o filho de Lisbeth e Celerin, que viajaram no tempo do futuro, um futuro apocalíptico, no qual vocês já tinham confrontado o nada, e no qual a Lisbeth tinha traído vocês, matado o Theon, a traição, com um único golpe, ou seja, eliminado o poder de cura do grupo, e eliminado um a um cada um de vocês ao se aliar ao nada, e as únicas duas pessoas que tinham conseguido fugir eram o Griel, que treinou o único, e o Celerin, o pai dele. E, em desespero, né, pelo que tinha acontecido, tentando evitar que aquela tragédia ocorresse, tentando salvar a mãe dele, o único retornou no tempo no exato momento em que a mãe dele tinha sido raptada, para resgatar ela antes que ela fosse levada e algo fosse feito com ela para que ela traísse o grupo e se aliasse ao nada. Porém, o plano dele deu errado, porque conforme o Celerin disse, viagem no tempo é complicado, não mexa com o tempo. E ao ele retornar, como bater de asas de uma borboleta, ele espalhou o caos pela linha do tempo sagrada e mudou os eventos. A Lisbeth foi raptada, o único se encontrou com o pai, o mestre e os amigos da mãe. E vocês foram até a Lisbeth, conseguiram com muito custo resgatar a Lisbeth. Quando resgataram a Lisbeth, receberam a ajuda misteriosa de alguém que deixou uma mensagem para vocês irem num lugar. E aí vocês foram até esse local indicado. E nesse local vocês conversaram com uma pessoa que ajudou vocês a encontrar o que seria o tempo que vocês precisavam para conseguir melhorar, conseguir se curar e conseguir se preparar para os desafios que vocês tinham à frente. E foram até um bolsão dimensional, um bolsão temporal, no qual o tempo ele corria muito mais rápido lá dentro do que do lado de fora. Enquanto para vocês lá dentro se passaria um ano, no mundo exterior se passaria apenas um dia. E lá dentro vocês conheceram a pessoa que tinha ajudado vocês, Aldric, o guardião do tempo, que explicou para vocês tudo sobre as runas. Disse que são 24 runas, que quando vocês juntam as 24 runas na roda da eternidade, vocês conseguem criar, moldar a realidade de acordo com a vontade de vocês. E que depois as runas se separam. E antes disso acontecer, a própria Senhora Eternidade dá a vocês a oportunidade de realizarem um pedido pessoal cada um. E aí, muitos, como a menina gato que vocês encontraram em Sigil, acabaram tendo desejos egoístas e burros, né? E se ferraram com isso. E o Aldric, ele explicou que ele foi o homem que venceu o tempo. Ele e seus companheiros. Um deles, o próprio Ungaka, que forjou as armaduras de vocês, que alguns de vocês ainda possuem. E outro ser que deu origem aos, vamos dizer assim, aos mitos de Cthulhu com os quais o Griel já teve contato. E cada um deles decidiu seguir seu destino, seguir a sua vida. E, como desejo pessoal, o Aldric se tornou o guardião do tempo, para impedir que o tempo despertasse de novo. O Ungaka, ele se tornou um forjador supremo. O outro ser inominável, ele simplesmente desapareceu. E por fim, Rugal, ou Hordak, como queiram, escolheu se tornar o guardião da vida e da morte para impedir que coisas similares à destruição que eles viram acontecesse de novo. Porém, na sua ânsia de poder, ele acabou ele próprio sucumbindo à sua ganância e sendo derrotado e destruído quando a Dark Seer atacou o mundo de Nuyu, ou o mundo de Kru, para quem assistiu o filme. O Aldric treinou vocês, e quando vocês estavam para sair de dentro do local, algo estranho aconteceu. Vocês foram atacados pela Pentar, né, totalmente envelhecida. E aí, nessa batalha contra Pentar, vocês penetraram no plano da Ciri. E o plano da Ciri não ficou estável, ele ficou chacoalhando para lá e para cá, naquele plano da energia temporal. E aí vocês apareceram no lugar, as fronteiras do plano da Ciri foram desfeitas. Vocês estavam num lugar majestoso, muito belo, que descobriram que era a Cidadela da Eternidade, onde a própria Eternidade os recebeu para tomar chá. Infelizmente, a conversa com a Eternidade não foi lá muito boa. Todos vocês estavam revoltados com tudo o que acontecia. Questionaram por diversas vezes a Eternidade, até em certos pontos chamando ela de injusta, dizendo que o livre-arbítrio que ela pregava era só uma farsa. Acabaram até por deixar a Eternidade chateada, se é que ela é capaz desse tipo de coisa. Quando o Mrim tentou invocar o Neron para aprisioná-la no seu corpo. Quando a Toph saiu destruindo todo o Palácio da Eternidade sem se preocupar com nada e recebeu a lição das formigas, no qual a Eternidade diz que pro nada é como se vocês fossem formigas. Ele não se importa com vocês da mesma forma que a Toph não se importou com as formigas. E a Eternidade diz que essas entidades, elas inevitavelmente adquirem vida, inevitavelmente adquirem consciência. A vida encontra um caminho sempre. E para que as criaturas mais diminutas, mais frágeis, tenham alguma chance, ela lançou as 24 runas e a roda da eternidade no multiverso, para que vocês possam lutar por suas vidas e tentar destruir essa entidade, derrotar essa entidade que ameaça a existência do multiverso todo. Vocês saíram da Cidadela da Eternidade, voltaram para Sigil. Ah, desculpa. Um evento importantíssimo. Quando vocês estavam para sair da Cidadela da Eternidade, após a Eternidade revelar todos os segredos para vocês, a Lisbeth atacou a Eternidade e se revelou como um avatar do vazio, tentando assimilar a própria Eternidade. Vocês conseguiram impedir isso. E aí destruíram esse avatar, essa Lisbeth falsa, feita de essência do vazio, e retornaram para Sigil, seguindo os instintos da Toph e do Único, guiando vocês até onde estava a Lisbeth verdadeira. Porém, como a Lisbeth, ela tinha se desconectado da Tormenta, porque a própria Tormenta estava querendo se aliar ao vazio, a um poder maior, e querer transformar esse poder maior em Lefeu também, quando vocês chegaram em Sigil, Sigil já estava tomada, uma área de Tormenta já tinha se formado em Sigil. E estava devastando a cidade. As pessoas em desespero, tentando fugir, abriam portais para escapar de Sigil. E com isso, a tormenta começou a invadir outros mundos, outros incontáveis mundos. Algo por si só extremamente perigoso, porque a tormenta poderia, enfim, dominar o multiverso. E aí o grupo acabou se dividindo, né? Parte do grupo ficou combatendo as criaturas da tormenta do lado de fora. Parte do grupo entrou na torre da qual emanava o poder da tormenta, da qual surgia a tempestade. E lá dentro vocês encontraram inúmeras criaturas da tormenta e um local onde havia uma porta dentro dessa torre. E essa porta ela dava para o nada, literalmente o nada em essência, a entidade nada. Ao tocá-la, Mrim chegou a passar mal quando tocou aquilo. E era uma barreira intransponível. E além da qual vocês imaginavam que a Lisbeth estava. Enquanto isso, a Lisbeth, além dessa barreira, estava enfrentando o próprio Lorde da Tormenta, o Berend, o mago que tinha atacado ela no Monte Celeste. E ficou claro para vocês que, na verdade, ele estava criando uma Lisbeth falsa e conectando essa Lisbeth falsa à Lisbeth verdadeira. E não atacando a Lisbeth verdadeira. E ele estava enfrentando a Lisbeth agora. E a Lisbeth tem muita dificuldade para enfrentá-lo. A Lisbeth quase foi derrotada. Felizmente, a oração que ela pediu aos clérigos de Valcária, na capital do reinado, se manifestou, protegendo ela. E quando a Toph, do lado de fora, manifestou o poder das duas estrelas, os seus dois braços, integrando os seus dois braços para atacar a própria nuvem da tormenta, dissipando a nuvem da tormenta. E quando ela e a Ciri destruíram o dragão da tormenta, isso fez com que o Berend hesitasse e deu a chance que a Lisbeth precisava para derrotá-lo. A Lisbeth conseguiu derrotá-lo. E aí a Ciri depois entrou ali na torre também. O grupo todo foi se reunindo na torre. E a Ciri começou a golpear, golpear, golpear, golpear, golpear, utilizando o poder de todas as runas, quase se destruindo no processo, e conseguiu abrir uma pequena passagem ali na essência do nada. Através de forma gasosa, o Grial levou todo ela, a Ciri e o Único pro outro lado. Juntos vocês conseguiram combater o Berend e derrotar ele definitivamente. O Grial ainda mandou uma flecha através da passagem de volta para guiar o resto do grupo e para manter uma abertura. Nessa flecha, o Grial amarrou um último fio que ele tinha da trança de Glórien. e criou um cordão dourado ligando os dois lados, tá? Impedindo que vocês se desconectassem completamente. E aí a Lisbeth conseguiu, junto com o restante do pessoal, derrotar o Berend e destruir o coração da tormenta, que na verdade era a última pedra filosofal que vocês buscavam. Destruiu aquilo, a tormenta se desfez completamente. Sigil voltou, teoricamente, à normalidade. E aí restava reunir todo o grupo. O Murin começou a golpear também, utilizando o poder das runas. E aí todo mundo se juntou ao Murin, tanto de um lado quanto do outro, utilizando os poderes das runas, golpeando ali a parede de vazio com todo o poder que possuíam, até que vocês finalmente conseguiram romper aquilo e abrir passagem e dissipar a essência do vazio. E o grupo voltou a se reunir. Quando vocês foram, a Toph se juntou também, né, nisso daí, desesperada pelo que estava acontecendo lá fora. Quando vocês se reuniram, a Toph disse para vocês que aconteceu algo estranho. E quando vocês saíram lá para fora da cidade, vocês viram a Dama da Dor, os tentáculos dela envolvendo Sigil, como se fosse esmagar Sigil, e ela numa contagem regressiva, já nos últimos segundos, dizendo que a cidade de Sigil seria reiniciada, que suas vidas seriam extinguidas para o bem do universo. E quando vocês viram isso acontecer, no desespero, a saída foi fugir de Sigil antes que Sigil fosse reiniciada, porque se fosse reiniciada, vocês não saberiam o que aconteceria com vocês. Mas reiniciar significa que Sigil ainda estaria lá e que vocês poderiam acessá-la para usar os portais e ir para os locais para onde vocês precisam ir. Então vocês saíram pelo primeiro local que vocês encontraram. Primeira passagem que vocês encontraram, que é uma passagem que a Ciere tinha tido conhecimento quando ela se filiou, quando ela se aliou aos sensitivos e recebeu da líder dos sensitivos, né, uma chave, um pequeno cristal vermelho. Foi até uma passagem, um arco, né, sem porta, que a líder dos sensitivos tinha indicado. A Ciri encostou aquilo ali, abriu um portal, vocês saíram, atravessaram esse portal e saíram nesse local que vocês estão vendo aqui no Roll20. Quem está com o Roll20 na tela vai ver essa planície aqui que eu estou pingando aqui para vocês agora. É nesse local que vocês estão, certo? E quando vocês se transportaram, vocês não foram sozinhos. Foram vocês, mas junto com vocês foram os quatro deuses de Mystara: Foltos, a Rainha Corvo, Elona e esqueci o nome da terceira, da quarta, mas tudo bem. Os quatro deuses de Mystara estavam juntos ali com vocês. Os quatro deuses de Mystara que apareceram na cidade de Sigil salvaram Toph num determinado momento, mas depois ficaram exigindo de vocês as runas mágicas para que eles pudessem salvar o multiverso, porque eles são os deuses, porque eles são poderosos e que vocês estão só atrapalhando o caminho com perguntas idiotas, ao invés de fazer aquilo que precisa para o multiverso ser salvo. Ou seja, eles usaram com vocês o mesmo diálogo que vocês, o mesmo argumento que vocês vinham usando com todas as pessoas que vocês encontraram em Sigil, desde o momento que vocês chegaram na cidade. E aí puderam sentir por um breve momento como é estar na pele dos outros. Mas os argumentos de vocês foram mais fortes. Os deuses de Arton vieram interceder por vocês também. E os quatro deuses de Mystara, eles finalmente se convenceram pelas coisas que vocês revelaram, pela presença dos deuses, pelo fato dos deuses do mundo de vocês terem plena confiança em vocês e pelo fato de vocês serem os tocados e enxergarem coisas que eles não são capazes de enxergar, eles enfim se curvaram diante de vocês e se colocaram à disposição de vocês para auxiliá-los naquilo que fosse necessário. A Toph pediu autonomia para eles não encherem o saco, e a Ciri disse que na batalha final toda ajuda seria necessária, ajuda do multiverso todo, e pediu para que eles fossem até um local específico que ela descreveu no Pandemônio, onde havia um poço dentro do qual Se você gritasse uma mensagem para alguma pessoa, não importa onde essa pessoa estivesse, essa pessoa ouviria essa mensagem. Algo que ela comprovou por si mesma quando mandou uma mensagem de lá para o Celerim. Ela explicando isso para vocês foi até uma surpresa para vocês, porque vocês próprios não sabiam disso, porque estavam todos desmaiados quando isso aconteceu, numa das muitas lutas contra Pentar. E ela explicou isso e disse que o Celerim tinha recebido a mensagem, o que ele confirmou. E os quatro deuses de Mistara concordaram em cumprir essa tarefa e se despediram de vocês, indo até o Pandemônio, entregando para vocês as duas runas que estavam com eles. As runas da Força Fraca, que é uma das forças fundamentais que mantém os átomos unidos e ligados, e a Pedra da Alma. Vocês estão de posse dessas duas pedras agora. Marcaram essas pedras nos corpos de vocês. Não sei se todos vocês marcaram. Quem quiser estar com a pedra marcada, pode pegar e marcar. E as pedras foram entregues depois para Thanató, para Wina e para quem mais estava com elas? Valkyrie, eu acho. Não me recordo agora, mas elas estavam em... Eu Eu acho acho que que era só era. as duas, não Só as era? duas, só as duas. É sempre as duas que vêm bater um lero com nós. Thanató e Wina. Eram só as duas. Thanató e Wina levaram então as pedras para mantê-las em segurança no em Vitalia, né, o reino de Lena, que estava protegido pela alma de Kaline, que se tornou um escudo ali para proteger da entrada da tormenta e da entrada do próprio nada, até se o caso. Então elas retornaram. Os quatro deuses de Mistara se despediram de vocês também e partiram já daí. E agora onde vocês se encontram? Alguns detalhes adicionais. Quando vocês estavam saindo de Sigil, atravessando o portal que entra nesse lugar, que segundo a Ciri é o abismo, cheio de demônios e diabos, quando vocês estavam atravessando o portal, as últimas pessoas que ficaram para trás conseguiram ver em cima de um telhado Desmond. Ele estava com um ramo verdejante de alguma erva, alguma planta, chacoalhando isso assim, atraindo para si a atenção da Dama da Dor. E aí vocês atravessaram o portal. Quando a Dama da Dor viu que Sigil estava praticamente perdida, invadida pela tormenta, toda zoada a cidade, e ela iniciou o protocolo de reinicialização da cidade diante da Toph, né, para desespero da Toph, alguém tentou impedir. Esse alguém que tentou impedir foi o próprio Aldric. O próprio Aldric, ele tentou impedir a Dama da Dor. A Dama da Dor virou para ele como se ele não fosse nada. O mundo em volta dele começou a ficar todo distorcido. O plano físico fica todo distorcido. E aí as últimas palavras que o Aldric disse foram as seguintes: "Então vai ser assim. Não vai ter morte para mim, então, Senhora Eternidade. Meu fim será nos labirintos da Dama da Dor. Para sempre estarei perdido, pois que seja." E o Aldric, ele desapareceu para todo sempre diante dos olhos da Toph. Foi o que a Toph contou para vocês. Quando vocês chegaram no abismo e tiveram esse diálogo todo com os deuses de Mistara, e aí foram conversando com eles, a Ciera, ela assumiu a forma original dela, desfazendo aquela imagem de... Primeira imagem de Tarrasque, gigante. Depois a forma de elemental de magia. Quando a Ciri voltou à sua forma original, os deuses de Mistara entraram em pânico e começaram a atacar a Ciri. E aí foi preciso muita diplomacia para conseguir contê-los e explicar que a Ciri já não era mais aliada do vazio. E eles contaram para vocês que foi a Ciri que destruiu o mundo de Mistara para pegar as pedras que estavam com eles, mas eles conseguiram fugir, salvando o máximo de vidas que eles conseguiram, e escaparam e foram até Sigil para tentar entender o que que as pedras faziam e como reverter a destruição de Mistara. Os deuses de Mistara leram a mente da Ciri, entenderam tudo aquilo pelo qual vocês tinham passado, aquilo pelo qual ela própria tinha passado nas mãos do nada e do vazio. E aí eles finalmente se aliaram a vocês. Certo? Bota mais um mundo aí na sua conta, Siri. Tá acrescentando aqui, tá aumentando a lista. Daqui a pouco eu posso pedir música no Fantástico. Ah, beleza. Posso pedir música no Fantástico. Vou mandar essa pra Dragão Brasil. Bem, meus caros, dúvidas? Não. Todo mundo dormiu? Antes de continuar, deixa eu tirar uma coisa aqui do meu coraçãozinho. Diga. Assista o vídeo que eu mandei aí. Mas o que ficou com só de defender a Cieri, neguinha, pensei só nesse vídeo aqui, ó. Depois vou ver. Ah. Ela fez coisa errada, né? Foi uma pessoa boa, não foi uma pessoa boa, né? Foi. Mais dois detalhezinhos, tá? Quando vocês chegaram no abismo e começaram a conversar com os deuses de Mistara e tudo, vocês foram interrompidos por um evento singular, um evento único. Com lágrimas nos olhos, o único foi até cada um de vocês, agradecendo e se despedindo de cada um de vocês. Enquanto o seu corpo ia se tornando translúcido e desaparecendo e sendo apagado da existência. Com a missão de resgatar a Lisbeth cumprida, Lisbeth não mais trairia o grupo. O futuro do qual o único viajou para o passado não mais existe. E o único que viveu e lutou com vocês aí deixou de existir. Mas o filho ainda tá aí, não vai largar a paternidade, não. E um último detalhezinho. Depois do desaparecimento do único. Ô Ariel, você que não tava, joga aí um teste de percepção, vai. Eu acho que quem viu foi a Cieri só. Sim. Ô Ariel, tira esses menos 8 aí. Desmarca esses menos 8 de penalidade aí. Só tem que lembrar onde que eu faço isso. Vendo as perícias lá, vai ter um menos 8 ali, você desmarca. Uma caixinha aqui. Mas parece que tá desmarcado. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, então você deve ter menos 8 normalmente. Bom, não se preocupa com isso porque ele não faz a soma automática, né? Ele só marca que tem que subtrair o 8 ali. Não tirou não. Não, depois eu vejo aqui, fica tranquilo, fica sossegado. Bom, pelo resultado deu pra ver também, certo? Quando vocês estavam se despedindo do único, vocês olharam e perceberam que seus corpos foram alterados. Existe uma tatuagem escrita em idioma rúnico no corpo de cada um de vocês. Tá? No do Murin, tá escrito nas mãos dele assim. Deixa eu pegar aqui certinho. E já que você falar que tá, por tá tua mão e teu machado, o nada foi tocado e ferido e poderá ser novamente. E o poderá novamente ser. Em você, Griel, tá escrito nas suas mãos também. Por tuas mãos e teu arco, o nada foi tocado e ferido e o poderá novamente ser. Em cada um de vocês tem essa mensagem. Tem fraqueza aqui agora contra a gente. Tem fraqueza. Seria o do Griel tá errado, mano. Devia ser por tua mãe. Isso. Ai, boa. Bom, por tua mãe, nada foi tocado. Posso revelar o que mais o Griel e a Cere viram de diferente? Pode. Então tá. Você olha, Griel, no seu braço assim, se ele olha também, né? Você olha assim no seu braço, você vê aquela mensagem no idioma rúnico que só vocês conseguem ler, tá? E aí, quando vocês veem o único desaparecendo, vocês dois, Cieri e Griel, vocês veem que nas mãos do único, na espada dele, aliás, o machado, o arco, aquilo que vocês usaram para desfazer aquela película do nada que separava a Lisbeth de vocês, né? Tá marcado com isso. E vocês viram que a espada do único e as mãos do único contém essa marca também. E aí ele desvanece, desaparece. Aquele único foi apagado da existência. Depois que todos se despedem e vocês finalmente estão reunidos, somente vocês, nas infinitas camadas do abismo, a Lisbeth entrega pra vocês um pergaminho, no qual ela copiou fielmente cada traço, cada runa da pedra fundamental da Liga Revolucionária, com o qual vocês juntam com todas as informações que vocês já tinham e podem ler a seguinte mensagem. 3 é o número chave para toda a existência. 3 chaves guardam o seu segredo oculto atrás de 3 portas sagradas e eternas. A chave de bronze, que destranca a porta de bronze, oculto está em meio às infinitas camadas, onde a moralidade sucumbe e a ética perece, vigiada por incontáveis olhos, onde 3 e 3 se somam, além do painel que por eles não é visto e que se abre para onde até mesmo a própria consciência pesará e um fardo será. A chave de prata, que abre a porta de prata, reside onde o ar predomina e toma vida, um mundo tão sólido quanto o fôlego de uma criança, oculta entre furacões eternos e só revelada por seus próprios tufões, através da lógica que abrirá o ciclone para onde ar não há. A chave de ouro, que abrirá a porta de ouro, jaz na ordem suprema, na grande engrenagem do multiverso, onde a paz predomina e os segredos são revelados, 20 vezes protegidos no centro da teia, além da cortina de metal, o fogo revelará atrás de qual porta a chave estará. Meu Deus. É um trava-língua. É um trava-língua. É um trava-língua gigante. Bora atrás da primeira. E eu vou replicá-la aqui pra vocês. Vou botar aqui no Roll20, vai no chat do Roll20. Pronto. No pornô do Google Meet também, vai? Bem. E é quando vocês terminam de montar esse enigma, quando vocês finalmente leem ele, confirmam as suas suspeitas e começam a confabular e decidir qual será o próximo passo a ser tomado, vocês se encontram nessa planície escaldante que vocês estão vendo aí. É uma planície na qual um sol eternamente vermelho brilha no horizonte, tornando essa terra ao redor de vocês árida, infértil e repugnante. Vocês sentem cheiro de vapores sulfurosos que emanam vez ou outra de cada uma dessas rachaduras que vocês veem pelo solo aí. Ponteando a linha do horizonte, onde a vista de vocês começa a embaçar por conta da claridade desse sol vermelho moribundo que ilumina esse lugar, vocês veem construções, estruturas. Algumas estruturas muito parecidas com as quais... das quais vocês estão próximos. Vocês estão sob o arco de uma dessas estruturas que parece ser uma torre, certo? E vocês avistam uma outra a cerca de uns 200 metros dali, da onde vocês estão. Uma torre grotesca, bizarra, que parece ser feita de ossos. Ossos de alguma criatura gigantesca. Ossos negro avermelhados que lembram a vocês alguma coisa profana. Quando vocês tocam, vocês sentem, é palpável, a energia negativa emanando disso. Uma energia maligna. O portal diante de vocês, nesse arco aí, formado por essa estrutura da torre, ele finalmente se fecha completamente, selando a passagem que vocês tinham para Sigil. O que não é uma preocupação para vocês, porque vocês sabem que esse arco forma um portal para Sigil, desde que vocês usem a chave correta. E vocês também sabem que a Ciere possui essa chave em sua posse. Então o retorno para Sigil é algo garantido, algo seguro. Qualquer momento que vocês desejem fazer isso. E aí, a pergunta de ouro. O que vocês fazem? Ok. Tem ninguém ferido, Jeff? Não, ninguém ferido. As deusas Thanatói e Uina curaram vocês. Os deuses de Mistara também ajudaram vocês. E quando a área de tormenta foi dissipada, todas aquelas penalidades que vocês tinham oriundas de níveis negativos, entre aspas, né, desapareceram por completo. Mas elas não deram como se fosse um descanso pra gente, né? Teoricamente a gente precisa descansar, né? Não, acho que vocês recuperaram tudo, sim. Até a vida máxima que a gente tinha perdido por causa do dano obliterante? Essa aí é uma pergunta bem importante, Carlos. Kip tá aí, é? É o Kip tá. Tá ligando o carro. Ah, agora, um outro detalhe importante. Quando a Sierra abriu o plano dela pra todo mundo fugir de Sigil dentro do plano, né? Foi botando toda a população de Sigil lá dentro. Ela viu que tinha mais bichinhos lá dentro. Os Kero, os Bulbasauro de arame farpado, os Quigleyzinho, o Gollum que tinha na Cidadela da Eternidade, tem alguns aí com ela. O bichinho de energia tá tudo lá. O bichinho de energia não chudendo. Não, eles vieram passear. A gente ainda tá com a vida mínima perdida ainda, a vida máxima perdida. Sim. É, tentei, galera. Não deu. Não, demorou, Carlos. Valeu já. Não. Não, vocês estão com vida restaurada, sim. Boa. Isso aí é nice. Não, estão com vida restaurada, sim. Sabe por quê? Porque inclusive as deusas restauraram os dois braços da Toph. Ai, é verdade. Né? E criaram alma no braço da Toph. Juntou o poder das duas deusas para criarem alma no braço da Toph. E Thanatos entregou para Toph um tapa-olho que ela pôs no olho que ela entregou para Azaz. A Toffzinha agora tem um tapa-olhozinho buitinho. Tipo do Jodin. Tipo de Odin. É. Praticamente. Só que a Toph não ganhou conhecimento com isso. Né? Fazer o quê, né? É. Bem, e acho aí? Que eu devo deixar meu plano pra gente iniciar a caminhada, então, né? A gente vai caminhar pra onde? Não sei. Só tem um pico lá na frente, né? Não, acho que deve ser direita. O único caminho. Não, eu acho que você não entendeu ainda a questão conceitual que eu coloquei. Pra onde vamos caminhar? Qual que é o nosso destino? A sexta camada. Sexta camada? A gente tá em qual? Sei lá, imagino que na primeira, né? Bom, vamos tentar achar o mapa, então? Seria bom, mas não sei se eles vendem mapa no inferno. Ah, é na primeira que vocês estão. A Erin Darkflame Montgomery tinha dito pra você ser que levava pra primeira camada do abismo. Ah, bom, então é a primeira. Essa certeza que é a primeira. Se eu tenho uma certeza que é a burocracia no inferno. Então deve haver um mapa. Pode ser. Ok, Jeff. Eu vou tentar procurar o caminho aí, Dama de Ranger. Tá, descreve exatamente como que você vai fazer, como que você pretende fazer e que tipo de caminho, né? O que você tá buscando? Bom, acredito que a gente vai ter que chegar uma. Deve ser uma cidade grande que deve ter o lugar pra gente descer pro segundo porto, pro segundo nível. Então vou ver se eu acho algum afluxo grande, ó, algum lugar que indique onde tá alguma cidade maior por perto. E eu vou voar reto pra cima e ver o que consigo ver. Voar. Os meus olhos élficos. Certo. Ok. Voar e observar, é isso. Você vai procurar um afluxo. Afluxo, como assim afluxo? Afluxo de água? Afluxo de pessoas? Não. De energia? Ventos tem de pessoas, ventos, por exemplo, eu percebo estradas maiores, estradas menores. Certo. Se eu vejo uma cidade, se eu vejo fumaça, esse tipo de coisa. Okay. Vou tentar perceber se eu descubro onde tem alguma civilização grande. Como é canto aí, velho? Não, fumaça de queima de carvão, por exemplo. Entendi. Grel, você vai voar normal? Você vai fazer o quê? Escreve aí pra mim, exatamente. Eu vou voar pra cima normal, tipo, só que eu vou fazer isso, já que tá com bastante neve, eu vou fazer isso de uma maneira bem discreta. Vai ser como se uma fumacinha estivesse subindo, sabe? Vai tentar discretamente, o máximo discreto possível. Exatamente, é. Tá, joga dificuldade. Joga dificuldade. Deixa entrar não. Tá atrasado, não entro. Tarde. Tarde. Joga pra mim, Grial, um teste de furtividade. Dificuldade 50. Isso. Se eu não me engano, eu não lembro se eu tenho vantagem pra fazer isso, mas bom, vamos jogar. Qualquer coisa. Fala, Gui! Fala, galerinha. Opa, eu escolho passar, Jeff. Beleza. Como é que é? Eu escolho passar. Eu escolho passar. Eu posso fazer isso em stealth. Vai gastar seu poder, né? É. Beleza, Grial. Você vai voando, é assim. Vocês estão assim um pouco preocupados, mais preocupados com encontrar um rumo para onde vocês estão do que com qualquer outra coisa, tá? E você vai subindo pro alto daquela torre e aí você percebe que tem algo errado. Você consegue perceber isso mais fácil do que os outros por causa da característica especial dos seus olhos que te permite distinguir isso, tá? Apesar de você estar numa imensidão de uma cor que seus olhos não conseguem perceber tão bem quanto os demais, tá? Você consegue distinguir entre uma tonalidade e outra. E aí você percebe que o alto da torre ele se mexe. Quando você vê isso, você vai serpenteando por entre os vapores sulfurosos que vão se desprendendo do chão, tá? Se escondendo em meio a eles, se afastando da torre, ganhando altitude, e aí você vê o que que tá ali em cima. O que que é aquilo que você vê? Tá muito acima do grupo, tá? E quando você olha pro alto, por baixo, pra baixo ali, né? Do alto pra baixo, você vê o seguinte: algo se move. E esse algo que se move faz com que um pedaço gigantesco da torre se desprenda dela, se movendo, seguindo essa coisa diminuta que se moveu. E o que você vê, que eu vou mostrar aqui pra vocês, e todos vocês que estão ali embaixo podem jogar um teste de percepção, por favor. E eu não sei se deu certo. Eu acho que não deu certo. Joga um testinho de percepção aí, galera. Revelar áreas. Por que que a porcaria não revela, né? Ah, 29. Bredon tá aparecendo alguma... mais menos 5, hein? Tá aparecendo alguma coisa pra vocês aí em cima? Não. Por enquanto, não. Como é que droga, mano? Tá liberando uns pouquinho, parece. Deve tá carregando, mano. Não, acho que ele tá liberando, tipo, os retângulos, deve ser retângulos diferentes. Tá ficando maior agora o retângulo escuro. O negócio deu é pau e... Abriu maiorzão agora. Tinha dado, era pau. Eita. Alguém tirou abaixo de 20 na percepção? Acredito que... Não. Acho que ninguém, né? Ótimo. Vocês escutam um som como se fossem pássaros voando. Inicialmente vocês nem se preocupam tanto, porque o Grial ele foi pro alto voar para ver os arredores, certo? E só que aí vocês percebem que é um barulho muito grande. Não pode ser o Grial voando com as asas dele, até porque as asas dele são de energia. Não precisa necessariamente batê-las para voar. E aí vocês resolvem olhar pro alto. E o que vocês veem é essa imagem aqui. É uma revoada enorme de diabos que tá aí acima das cabeças de vocês, empoleirados nessa torre feita do esqueleto de alguma criatura gigantesca e bizarra, profana. São diabos. Muitos, muitos, muitos. Incontáveis diabos. Um deles alça voo, se afasta, como que liderando o grupo. E uma revoada, um bando gigantesco dessas criaturas a acompanha. Quando vocês olham para essas criaturas, existem diabretes, existem demôniozinhos maiores, menores, quasites, mas vocês veem que tem muitos daqueles que são conhecidos como Lordes das Profundezas. diversos deles. Vou até mostrar uma foto aqui pra vocês. Vou pegar uma imagem aqui. Se alguém quiser rolar um teste aí pra buscar detalhes deles, fique à vontade. Pode ser um teste de arcana aí, no caso. Ah, de arcaninha? É, arcana. Já ia perguntar o que é esse teste aí. Teste de arcana. Copiar link da imagem. Vou botar aqui no Roll20. Bom, eu vou só enquanto o pessoal tá dando mais uma observada aí no campo, eu vou fechar o meu plano. Só que eu vou ver se o Kurama quer ficar com a gente. Eita, ok. Uma imagem essa aqui eu postei o endereço pra vocês, que é mais fácil. Uhum. Nossa! A imagem não veio não, Jack. Não foi mais fácil não. Foi só 7.500 palavras aqui. Pera aí, que o Google tá me trollando, mano. Pior link de imagem, vamos ver se agora vai. Agora foi? Agora foi. Esse vermelhinho aí. Beleza. Esse básicozinho aqui? É isso. É. Vocês olham e vocês contam pelo menos uns... Assim, numa contagem rápida. Pelo menos uns 30 deles vocês conseguem ver que tem ali no meio. Eita, esse caralho. Com rabo de escorpião não tem não, né? Esse com rabo de escorpião não. Ô, Jeff. Eu Sim. queria fazer um negocinho. Eu vou tentar usar minha runa da criação para fazer do lado da Ciere uma cópia da minha cabeça de fumaça. Que engraçado! Mas uma cópia ligada na minha, sabe? Que consigo ver e ouvir. Isso? É isso que eu quero fazer. Pra poder avisar a gente. Exatamente, é via de comunicação. Aí já ficou interessante, hein? Já ficou interessante. Essa ligação. Bom, ó, antes de mais nada. Vocês ganharam dos deuses de Mystara a runa da força fraca e a runa da alma, tá? Uhum. Quem escolheu gravar a runa no corpo ganhou 5 pontos de perícia por runa que gravou extra. Esses 5 pontos vocês podem distribuir depois com o treinamento nessas runas novas ou nas runas que vocês já estavam utilizando, tá? Uhum. Então okay, vocês vão ganhar 10 pontos de perícia, mas vão ter que fazer o treinamento pra poder utilizá-los. Beleza. Eu vou tentar então usar exatamente a runa da alma pra isso, pra tentar usar um pouco da minha alma pra animar provisoriamente essa nevozinha. Tá, ok. Então você vai jogar pra mim um teste de runa da alma com desvantagem, você não tem treinamento. É. Tá? Runa da alma, vamos ver aqui os das runas. Eu vou botar uns 10 pontos na runa da alma e eu jogo com desvantagem. Quando eu for usar pra fazer o que eu quero. Cadê? Regras. É very good isso pra mim. Progressão de magias, lista de magias. Eu acho que não é isso. Deixa aqui, itens e poderes. Uso das pedras fracas. Tá aqui. Estou mostrando pra vocês. Runa da alma. Ela tá ligada à sabedoria. Então você vai jogar um teste de sabedoria com desvantagem. Tá. Ô Jeff, só uma questão. Eu não posso tipo, usar a runa da criação junto nisso? A runa da criação vai ser uma coisa separada, né? Ah, tá. Então vamos lá. Teste de... Runa da criação, você pode usar... Fazer uma cabecinha de fumaça é fácil. Você pode usar dentro do seu nível, sem fazer teste. Você pode usar dentro de um nível até que você passe automaticamente no teste de fortitude depois. Constituição. Ok, eu vou usar a Luck, Jeff. Eu não sei porque foi rolou tanto dado, na real. Eu também não sei. Era só pra ser dois, né? Porque eu tô com vantagem. Mas Sim. aí eu vou rolar mais um dado aqui de Luck, tá, Jeff? Certo. Ok. O maior valor que eu tirei foi 17. Então 17 mais 19... 27... 36. 36? Isso. Caramba, mas quanto você tem de sabedoria? Eu tenho mais 19. Mais 19? É. Eu tenho 30 de sabedoria. Ah, então você tem mais 10. É, mas eu tenho mais algum... Não sei porque tem... Ó, olha aqui na minha ficha, não tô entendendo. Mas... Ah, porque eu tenho proficiência. em sabedoria. Não, mas não tá rolando save intro. Então tira 9 do teste aí. Não, então tira 9, então é 10. É porque eu rolei o save intro e o save intro tá marcado. Não, não é save intro. É só 10, então. Então é menos 9 aí, quanto foi? 36, então 27. 27, tá. É. Ok. Esse é o seu teste. Tá? É o suficiente para você conseguir criar, né, uma esfera de fumaça ali, ela assumir a sua forma e tá ligada mentalmente a você. Você tá lá voando lá no alto e você vê essa revoada de seres abissais se afastando da torre onde vocês estão. O que, que você fala? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Depende do que você tá vendo aí em cima. Um monte de demônio voando perto de vocês aí embaixo. Ah, tô vendo uns tinhosos aqui sim. Eu vou tentar, Jeff, ir lá de cima ver pra onde que eles estão indo. Rola percepção, dificuldade 30. Percepção. Pergunta pra onde. Pergunta o caminho pra eles aí em cima, ô Griel. Isso, Jeff. Boa! Puxa a cartinha, Ariel. Opa, vamos lá. Puxa a cartinha? Vai ser combate? Foi teste de perícia, mano. É, porque é só em combate. Ah, é, só em combate. Carta, né? Só em combate. Foi mal, foi mal, foi mal. Devolve a cartinha. Mas você pegou a cartinha do 1, caramba. Ele pegou a cartinha da falha crítica ainda. Não, não, é 1 é a quantidade, 1 é a quantidade. Não foi da falha crítica, não. Eu não sei, eu tô confuso. Tá difícil isso daqui pra mim. Calma, calma. Você pegou. Você foi certinho. É que beleza, aparece vai, um aqui. Aí. Que apareceu 1 da quantidade. Eu achei que fosse 1 do resultado dado. Bom. Você vê exatamente pra onde essas criaturas estão indo, Griel. A noção que você tem é que eles estão indo para um lugar pro qual você não gostaria de ir. Um local no qual você não gostaria de estar. Eu vou mandar a imagem aqui para vocês. Eu passo a cal pro grupo aí, do que eu tô vendo. O que você vê, Griel? Cerca de 1 quilômetro. Sol tá ali. Talvez um sol poente. Cerca de 1 quilômetro, mais ou menos, ao que você supunha ser o oeste. Tá? Você vê que as colinas, a planície, ela começa a dar lugar a algumas colinas escarpadas, pontiagudas, afiadas. Tá? E essas colinas pontiagudas afiadas, elas estão envolvendo uma massa de demônios, incontáveis demônios, que começam a se chocar e a se degladiar num combate. Uma batalha gigantesca que se forma diante dos seus olhos, cerca de 1 quilômetro dali de onde vocês estão. Estão vendo a imagem aí no ouvinte? Gente, tá rolando uma luta de um monte de demônio aí 1 quilômetro de vocês. Já sabemos pra onde não vamos, né? Estão todos pra o que, será? Se for briga por território? O especialista aqui em demônio é você, me ajuda aí. É, boa pergunta. Se for briga desses demônios querendo invadir o plano de baixo e os outros demônios querendo proteger o plano de baixo. Vocês podem jogar um... Grel, você tem arcana? Tenho. Pode jogar um teste de arcana. Dificuldade 20. Murren, quando você fala, será que eles estão lutando por território? Devem estar tentando invadir. Você escuta na sua mente uma risada. Eita, caralho. E aí todos vocês escutam na mente de vocês novamente essa risada. Sejam bem-vindos aos meus domínios. Então, o que estão achando do abismo? Meio caidinho. Ele vai guiar a gente? É, seria bom, né? Então, você tá com alguma coisa esse demônio aí. Vocês precisam de guia? Eu posso lhe fornecer as informações que vocês precisam. O problema é o custo. Mas né? Haverá um preço. É, então. Qual é o seu preço? Alguém está a fim de negociar? Parece que tem mais alguém que é inteligente, tão inteligente quanto você, Moraine. Ah, essa eu quero ver. Não se engane, meu caro. Você acha que eu devo confiar nela, Maureen? Ou ela vai tentar me enganar? Isso é você que tem que me dizer. O demônio aqui é você. Quem engana as pessoas aqui é você, não sou eu. Não sei. Você não me diria que a Ciere é quem engana as pessoas? Ora, que blasfêmia. Todos temos nossos momentos de crise. Me lembrarei dessas palavras, Maureen. Bem, me tragam um sacrifício e eu lhes darei qualquer informação que vocês quiserem. Mas a gente já tá levando o Maureen, não é a mesma coisa? Não. É claro que não. Eu quero outro tipo de sacrifício, Ciri. Um sacrifício mais específico. Muito interessante. Me diga, Ciri, qual é a coisa que você mais preza? A sua vida. Ótimo. Vida. Me traga, então, 100 vidas. Mas não será qualquer vida. Eu quero 100 bebês. Me tragam o sangue de 100 bebês. Ô tio, não queria falar nada não, mas nesse tempo a gente acha o caminho nós mesmo. Ora, eu ora, sem bebê. Alguém não quer sujar as mãozinhas. Tem bebê aqui perto? Nem tem bebê aqui perto. A minha pergunta é, tem bebês aqui? Então. Tenho 2 aqui comigo. Aí moiou, hein, fogo. Podem começar por eles, se vocês desejarem. O que me diz, Maureen? Pode ser. Pode ser. Ora. Está ouvindo isso, Junior? Junior. Será que vai ser o sangue deles que eu pegarei? Ou será um sangue de demônio? E não um sangue mestiço. Prefiro um sangue puro, como o seu. Eu prefiro sangue de bebês. Muito saboroso. Já provou? E tiraremos a prova quando nos encontrarmos. Por enquanto você vive escondido nas sombras. Escondido? Sombras? Não, Maureen. Está enganado. Tem muita luz aqui. Muita luz mesmo. Você vai adorar esse lugar. A propósito, não estou escondido. Você está aí no seu covil, escondido? Não estou escondido. Estou aqui confortavelmente com meus filhos, aguardando pela sua chegada, meu caro. Seus filhos? Para tomarmos uma bebida juntos. Gosta de sangria de elfo? Você tem essa pachorra. E falar seus filhos. Ué. Passa o endereço aí, já. Pai é aquele que cria, não é? Quem rouba também? Quem engana? Caralho. Ué, por que não? Foi isso que você fez? É. E qual o problema? E qual foi o intuito disso? Digamos que eu estava me sentindo solitário. Ou você quis usá-los contra mim? Não, que maldade a sua, Maureen. Eu achei que você fosse um herói. Mas vejo que eu me enganei. Para levantar uma acusação tão leviana dessa contra a minha pessoa. Eu estou aqui cuidando dos meus filhos com tanto amor e carinho. Que absurdo você dizer isso. Bem, tirarei essa prova quando nos encontrarmos. Venha, estou esperando por você. Foi assim, ansiosamente. Pareceu, quando você me mostrou as imagens. Eles não estavam tão felizes assim como vocês queriam que eles estivessem. Você se engana, meu caro. Poderá ver com seus próprios olhos. Momentos antes deles serem arrancados. Bem, estarei aguardando ansiosamente pela sua chegada. Siri, me traga aos 100 bebês e eu lhes guiarei pelas infinitas camadas do abismo. A propósito, estou na centésima vigésima quinta. Centésima vigésima quinta? Ah, a gente não vai nem pra aí, cara. Deixa quieto. Ah, mas que blasfêmia. Não vão me fazer uma visita? Acho que a gente vai ter que deixar pra outra hora. Ah. Você nem parece fazer questão, na verdade. É. É que eu faço questão. Eu e meus filhos queremos receber a visita de vocês. Então, mas esse pagamento não condiz com a gente. E a gente não tá pensando em ir tão fundo assim no abismo. Sabe, você instala bomba nós. Ah, que pena. Meus filhinhos ficaram muito tristes por não verem vocês. É muita maldade isso, porque as crianças estão famintas. Elas precisam se alimentar. Mas, pô, se você tá querendo, então, a gente vai. Só que, pô, facilita pra nós aí. Já facilitei. Você quer que eu facilite mais ainda? Olha, eu tô acostumado a não pagar. Ah, que coisa. Eu gosto de você. Faça com que seus amigos. Faça com que seus amigos paguem, então. Traia-os. É uma boa ideia. Traia-os. Ele já tá acostumado, não vai ser novidade. A gente tá ouvindo, viu? Eu sei. Traia-os. E quem sabe eu lhe dou as informações que precisa. E já que o Griel pediu tão educadamente por ajuda, vou lhes dar uma pequena ajuda. E aí ele silencia por alguns instantes. Quando ele silencia, vocês veem sobre as cabeças de vocês ali, no céu, acima de onde você tá, Griel, começa a se formar nuvens. Gente, tô com a sensação ruimzinha, viu? Começa a se formar nuvens, vai fechando o tempo, o tempo fecha acima de você. E Griel, você joga um teste, um save and throw de destreza, por favor. Já era pra você ter descido, meu cara. Não era pra você ter ficado aí em cima. Acontece. Quanto? 34. Falhou! Falhou! Tomou uma chuvinha ácida nas costas. Não, que chuvinha ácida, o quê? Tomou um relâmpago. Mas de verdade, é um relâmpago. É um meteoro mesmo, mano. É um relâmpago no meio da cabeça. Foi bem. Tô aqui, foi bem pra acordar. Ok, mas é pouquinho o dano. Toma aí, Griel. Nossa, que lixo foi. 12 pontinhos de dano elétrico. Neron, não se esqueça que a sua briga particular é comigo. Nunca. Eu te encontrarei aonde você estiver. Te espero. E a voz vai desaparecendo. As nuvens se formam no alto, acima de vocês, né? E das nuvens se desprende um relâmpago. Greve, esse relâmpago passa por você, ferindo você, ainda que superficialmente, isso não é nada que te abale, e atinge a torre. Quando atinge a torre, provoca uma explosão. Alguns demônios que estavam ali, eles se assustam, se sobressaltam com aquele relâmpago e olham pra cima. E vem você. 3 demônios em específico. 3 desse tipo aqui, ó. Demônios não, eles são diabos. Quanto que deu o seu... Arcanismo 29, né? No meio daquela batalha, Griel, que você tá vendo lá, você sabe distinguir ali que existem dois exércitos distintos. Um exército é composto por demônios. Também conhecidos como Batezu. O outro é composto por diabos. Também conhecidos como... Não, diabos Batezu. Demônios Tanari. São criaturas distintas. E pelo pouco que vocês já estudaram sobre os planos, os diabos, né, os Batezu, eles não são daí. Eles são dos Nove Infernos. Outro plano de existência. Mas eles estão aí presentes, lutando contra os Tanari, que são os habitantes locais. Três demônios desse aqui, ó, que estavam alçando voo, eles se viram na sua direção, Griel. Olham pra você e começam a bater asas voando na sua direção. Vocês todos veem esses demônios indo na direção do Griel. Quando o raio despenca, chama a atenção de vocês, vocês olham pra cima, certo? E aí, esses três demônios vão indo na direção do Griel, enquanto o restante daquele bando, daquela revoada, vai indo em direção à batalha que o Griel disse pra vocês. O que, que vocês vão fazer? Pede informação pra eles, Griel! Acredito que ele não terá tempo pra isso. Eu não lembro se eu falo demônio. Acho que teremos que batalhar contra esses demônios. Você que... Guardião, serve. Sabe melhor onde a gente tá? Sabe, Lia, falar em qual camada nós fomos parar? A gente tá na primeira. Primeirinha. O portal vai na primeira camada? Que conveniente. É, a chave que eu tenho tá na primeira. Pode ser que alguma outra chave tenha outra. O portal da chave fica no sexto. A chave fica no sexto. Você me ajuda, Griel? Eu te falo em um 6 segundos, peraí. Acho mais fácil você descer, Griel. Oi, Dê, tudo bom? Ô, Dê, agora que eu vi sua mensagem aqui. E aí, gente, o que vocês vão fazer? Ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nada, eu vou fazer. Os demônios vão atacar o Griel, então, enquanto vocês estão hesitando. Não, o Jeff, eu vou fazer o seguinte. Eu vejo a arma que eles usam, é de corpo a corpo? É, ele tá com um tridente, ó. Vou mostrar de novo a imagem. Dá pra ver aí? Sim. A gente não sabe mais ou menos a altura que o Griel tá, e se a gente... Eu vou fazer o seguinte, Jeff, eu vou ficar parado, e vou esperar eles chegarem bem perto. Quando chegarem bem perto, eu vou usar minha velocidade muito rápida pra entrar no primeiro e já cortar a cabeça fora do primeiro. Entendi. Vai usar de espada de glória. Exatamente. Até que enfim. Entendi. Até que enfim nada, pra caramba isso aí, é só quando dá ruim, ele tá perto. Entendi. A cabeça do Griel ainda tá ali? Cabeça do Griel. Tá. Lá embaixo tá. Tá lá embaixo ainda. Sua mãe, você não magoar, não sua quebrou mãe, concentração, é. Continua lá. Griel, eu acho que não seria prudente forçar um combate agora. Não estamos no nosso território. Eles estão numa quantidade gigantesca. Se você chama a atenção desses três, pode ser que os outros voltem. Eu não sei se você viu, mas eles já estão vindo na minha direção. Mas... Você pode fazer uma cópia ou coisa do tipo e deixar que eles sigam alguma coisa e você volta aqui em segurança pra gente. Tá bom, você prefere assim? Não, não prefiro assim, eu prefiro lutar, obviamente. Mas estamos num lugar totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Estamos lidando agora com demônios e diabos. Eu faço a cabeça desaparecer. É onde a gente pode ser manipulado facilmente pelo Neron. E eu vou fazer o seguinte, assim, quando estiverem bem perto, eu vou me transformar em desvanecer, vou me transformar em folhas e vou sair dali bem rápido, tipo, pra dar pra eles terem a impressão que eu desapareci, só. Mas okay. Vou entrar aí pra uma gazala e rapar pé. Ok. E não vai haver combate, então, é isso? Não. A não ser que eles sigam a gente, aí a gente conversa. Tá certo, ok. A gente vai ter que tentar evitar. Só que agora você sabe que a gente tá aqui, né? Certo. Eles vão... voando assim, uma formação, formando um triângulo, tá? Por baixo do Grial, subindo assim, cercando ele. E aí os três apontam os seus tridentes na direção do Grial. E aí é nesse momento que o Grial desvanece, vira um monte de folhas. As folhas vão caindo lentamente. E aí eles olham confusos lá pra cima. O Grial, você vai jogar um teste de enganação, um teste de blefe. Uhum. A dificuldade... Tira crítico, pelo amor de Deus. Dificuldade vai ser 26. Ah, isso seria uma atuação, né? Enganação mesmo. Enganação? Enganação mesmo. É o Deception. Deception. Vamos lá. Acho que tem chance boa. Eu vou usar o meu segundo luck. Certo. Aí. Ok. Tá. Na hora que eles apontam os tridentes, o Grial desaparece. Eles olham uns pros outros assim. Olham pra aquelas folhas despencando. Um deles ainda desce um pouco e com o tridente ele golpeia algumas das folhas. Tá? Espeta as folhas. Forma gasosa, né? Não vai te afetar em nada. É. Né? Golpeia as folhas. Eles olham um pro outro e respondem. Falam um idioma profano. Né? Eles falam em abissal. Alguém fala abissal? Eu falo qualquer língua. Você fala qualquer um, né? Vocês, então a Toph e a Sierra conseguem entender. Ele falando pros outros dois. O arrombadinho se teletransportou. E aí os outros dois que estão lá em cima, deixa pra lá, vamos nos juntar à batalha. Ele deve ter ido pra aquela fortaleza que a gente viu agora há pouco. Vambora daqui. E aí eles se juntam os três, enquanto aquela revoada tá se afastando. E aí eles se juntam àquela revoada de diabos e vão indo embora em direção à batalha que o Grial viu. Tá? Quando eles... Finalmente eles já estão à distância ali de vocês, uma distância que vocês calculam que uma pessoa comum não conseguiria mais ouvir os ruídos de vocês, tá? É exatamente o exato momento em que as folhinhas tocam o solo. Eu volto okay. A ideia foi boa, inspiração pro Onyx, e a execução, melhor ainda, inspiração pro Grial. Sierra. Diga. Aquele seu... Seu bichinho, aquele demônio, diabo, sei lá, como que ele chama? O Quert. Ele não serviria de guia pra gente aqui? É, eu pensei, mas é que ele sofreu muito quando ele tava aqui. Não queria fazer ele passar por esse lugar aqui. Sério? Sério. Talvez eu consiga invocar um, mas não é certeza. Eu acho que não. A última vez que você tentou fazer isso, fomos praticamente expulsos da casa da eternidade. Não quero que você... É um demônio do nível desse, é um demônio do nível menor. Então, agora eu tenho só controle. Só que é o seguinte, né, amor? A gente tá no domínio deles, né? Eu vou perguntar se o Quart quer ajudar de livre espontânea bondade dele. Quem diria que o Quart... Pera, e o então? Seu cavalinho? Meu cavalo tá aqui. Cadê o... Tranquilo, cavalinho? É o Kurama, né? É, o Kurama acho que é do... Você não conhece essa região aqui não, Kurama? Kurama, ele olha pra um lado, olha pro outro. Não, nunca tive por aqui não. Mas até que eu gostei desse lugar. Tá, vamos tentar o diabinho então. É, deixa eu falar lá com o Quest. Eu vou abrir meu plano. Mas toma cuidado pra não chamar atenção com esse plano aberto aí. Você vai fazer um tropé. Você não consegue conversar com ele... Telepaticamente? Não, como é outro plano, eu tenho que ir pra lá. Mas toma cuidado pra não chamar atenção. Ah, não, eu vou tentar. Pode ficar tranquilo. Pessoal, se preparem, eles vão voltar. Relaxa. Nós iremos muito longe sem o combate. Aparentemente, não esqueça que o Nerão manipulará os demônios para nos atacarmos. Então, pelo que eu vi, a gente está tentando invadir esse plano, parece. Porque é, quem não tá? É. Não, mas a gente tem muito boas causas. É, pelo que eu vi, eles estão com um exército aí de um outro plano atacando o pessoal desse plano aqui. Então acho que eles não vão ligar pra gente muito, não. É só a gente ficar meio esse exército? Nós. Esse exército não me dá tanto medo. O meu medo é saber, e eu descobri de alguma forma, que o vazio junto com os... com a tormenta, já conseguiram chegar aqui já. Esse é meu medo. Ah, pode acontecer. Pode ser que seja. Então, se for isso, eu acho que então só mostra que a gente tem que acelerar mais ainda a nossa questão de chegar no sexto nível, né? Vocês já estão no nível 29. Né? E por que acelerar mais? Sexto nível. O cara quer voltar. Bom. Vou lá falar e lá com o Quert. É lá, vai lá. Ok. Siri, você toca sua tatuagem. Quando você faz isso, emerge do solo assim. Domens. No central, tá? Eles se expandem, giram e formam aquele círculo druídico de novo. Um portal no meio deles. E aqui os portais abrem. Ah, eu entro lá. Aí você entra lá no portal. Tá a bicharada toda lá. Beleza, vou dar uma procurada no Quert lá. Chamou. Okay. Oh, alguém viu o Quert aí? Ah, tá lá sem dificuldade, você consegue encontrar ele. Quert, ele chega pra você. Quert, ajuda a amiga Sierra, Quert bonzinho. Sim, o que deseja? Ô Quert, me fala uma coisa. Você já teve no abismo? Ok, quando você fala, você já teve no abismo, ele faz assim. Ele se encolhe assim, assustado. Ok. Fica calmo. Você já passou por algumas camadas dele? Vamos lá. Vamos descobrir. Sera, você vai jogar um dado aí. O que é dado? Não. Você vai jogar um... Escolhe um dado, você. Um D20. Um D20. Ok. Tudo bem. Desse D20, então... Você vai escolher 7 números. 7? Escolhe um D10, então. Números. Escolhe um D10, então, boa. E aí? Ah, tá digitando os números, é isso? É, pra mim não esquecer depois. Ok. E aí você vai rolar esse D20. Se sair algum desses números... Sair algum desses números, o Quert veio dessa camada. Ok. Vamos ver. Não sair nenhum desses números, mas ficar a um só de distância... O Quert, ele não veio dessa camada, mas ele tem conhecimentos que vai poder ajudar. Ah, então ele vai ter conhecimentos que vão ajudar. 6 você não escolheu, escolheu 5 e o 7, ó. Saiu bem ali no meio. Então beleza, ele não é dessa camada, mas ele tem informações. Uhum. Ele tem informações. Ele se encolhe de medo e... Sim. Amiga Siri. Era no abismo que eu vivia antes de você me salvar. Quert bonzinho. Abismo sim, do carro. Quert é muito. Só que eu tenho um problema, Quert. A gente tá no abismo. Não. A gente tá na casinha da Ciere. Não estamos no abismo, não. É, mas lá fora a Ciere tá no abismo. E a Ciere vai precisar andar pelo abismo. E por quê? Porque a gente precisa achar uma coisa muito importante que tá aqui. A gente precisa ir até a sexta camada e a gente tá na primeira. E a gente precisa saber como que a gente vai ir, por onde a gente ir. Você sabe andar aqui alguma coisa? Ou sabe quem pode ajudar? Eu conheço alguma coisa da primeira camada, mas não é dela que eu vim. Você veio de qual? Aham! Joga um D infinito aí pra gente saber. Você quer que eu jogue mesmo? É, joga um D infinito, boa! Eu acho que aqui só vai até um número específico. Ó, eu não vou falar nada, mas a chance de que é um número muito alto, por, sabe, chance é muito maior, tá? Do que cair de 10. Sim. Ou de 1 a 20. Cadê? Cadê a camada que eu... Aqui. O mil já foi legal. Imagina com 10 mil da... O Quert, ele fala pra você: Quert veio da camada 88, Quert bonzinho. Camada 88, lugar ruim. Quert não quer voltar pra lá. Camada 88 não, é lardo. É lardo Demogorgon, Demogorgon malvado. Demogorgon, caralho. É, Demogorgon malvado, Quert bonzinho, Quert não quer voltar, não. Amiga, fica tranquilo, você não vai precisar voltar. Você não precisa. Você tá bom. Ele abraça você, abraça suas pernas com carinho, então. Diga, Maureen. Uma dúvida que eu estou aqui. Eu tenho algum conhecimento sobre esses demônios que eu consigo invocar? Como assim, conhecimento? Não entendi. Conhecimento de saber de onde ele vem, qual lugar que ele vem, qual camada que ele vive, conhecimento geral dele. Ah, não. Isso aí é conhecimento muito específico. Teria que ter um estudo muito específico disso daí, entendeu? Pra saber de que camada que o cara vem. Tá? Isso que você pode fazer é perguntar. Mas dizer, eu vou invocar um demônio desse jeito, dessa camada, aí não dá. Não, mas é que invoca na sorte, né? Tipo, é que... É, invoca na sorte, mas você não vai saber exatamente de que camada que ele é até você perguntar, né? A gente faz um teste igual da Ciere pra ver se dá sorte de ser um cara dessa camada aí. Mas não dá pra dizer, não, esse cara é de tal camada que eu vou invocar aqui. Tranquilo. Bom, Ciere, o que você faz então? Bem, eu percebo que ele não vai querer sair, né? Baseado no quê? Baseado no medo dele. Parece que ele tem muito medo desse lugar aqui fora. É, realmente ele não gosta do abismo, né? Ele fugiu de lá. Imagino que todo mundo faça. Bem, eu pergunto o que ele pode me passar da primeira camada. E se ele sabe como que eu posso ir pra segunda ou transitar entre as camadas. Ou se ele quer ir com a gente, né? Viagem. Vai que ele tá disposto. Esticar as pernas, né? É. Você vai jogar diplomacia. Diplomacia. Sabe que não tem diplomacia aqui, né? Não tem? Nossa, gente. Tem tanto sistema que eu já nem sei mais as regras. É, Persuade. Persuade. Eu já nem sei mais as regras, gente. Me ajuda aí. Me ajuda eu aí. Ok. Cadê as perícias? Achei. Persuadiu fácil, mano. 37? Puta que pariu. Rolar uma vontade aqui pro Quert. Vai ser impossível ele passar. Não, é que eu não quero forçar ele a fazer uma coisa que ele não queira. Se ele quiser ir, tudo bem. Mas se eu ver que ele realmente não quer ir, eu vou fazer de outra forma. Uhum. Ok, qual argumento que você usa pra ele? O que você diz pra ele? Não, eu digo que a gente precisa achar uma coisa muito importante lá, uhum. né? Que a gente nunca esteve aqui. Né, e que, querendo ou não, qualquer demônio vai querer enganar a gente. Então a gente precisa de alguém de confiança pra ajudar a gente a chegar na sexta camada. Tá. Você fala isso pra ele. Aí o Quert, ele fala assim pra você. Quert ajuda Ciere, Quert bonzinho, Quert bonzinho. Quert ajuda Ciere. Amiga Ciere, protege Quert? Com certeza. Com a minha vida. Não deixa Tanari malvada pegar Quert? Não, pode ficar tranquilo. Promessa? Promessa. Aí ele faz assim, ó. Morde o dedo, ele estica o dedo assim com uma gotinha de sangue pra você. Tá bom. Faça a mesma coisa. Se ele faz pacto com Quert. Eita. É, por que não? Já chegou fazendo pacto. Tá ótimo. Puta que. Quert guia Ciere, Ciere protege Quert. Pacto feito. Isso, mano. Show. Eu tô vendo a merda que isso aí vai dar, mano. Não deixa eu chegar no Neon, perdurou, pelo amor de Deus, mano. Neron nada, ela já tá pensando em Demogorgon aí, tem certeza. É, aqui Neron de Corrola, filho. Tem gente muito mais interessante nesse abismo. Tá vendo? Ou seja, já tá aberta a oportunidade. Por aí, velho. Vai diminuir por aí mesmo, velho. Vai diminuir. Quando o seu sangue se mistura com o sangue do Quart, ele começa a se transformar. Não, tô brincadeira. Ele devolve pra Devilmon. Bom, tá, aí sai. Sai a Ciere e o Quert de lá de dentro do plano da Ciere. Você fecha seu plano? Fecho. Ok, fechou o plano. O Kurama olha pro Quert. Eu olho pra ele assim, viu? A gente não arruma só criatura inútil. Eu nunca disse que eram inúteis. Eu disse que eram estúpidas. É diferente. O Quert, ele olha assim ao redor. Primeira camada. Planície dos infinitos portais. Lugar ruim. Quert não gosta, Quert não gosta. É, a gente também não. Fossos, tem muitos fossos aqui. Pô, maluco. E os fossos levam pra outros lugares, é isso? Sim, cada fosso leva pra uma camada diferente. Algum leva pra fora? Ok. Algum leva o quê? Pra sexta camada? Ah, com certeza. Mais de um até. E sabe qual é pedir demais, né? Ah, Quart não sabe. Quart não sabe. Mas Quart sabe onde descobrir isso. Oh, boa. Na primeira camada tem uma cidade. Falei que é burocracia. Passagem interrompida. Lá mora Mortalha Vermelha. Mortalha Vermelha sabe. Ô maluco. Quart bonzinho. Ele sempre olha assim. Você é de camada? Que camada que você é? Da camada 88. Camada 88, lugar ruim. Demogorgon. A gente tem que ir pra qual camada? Pra sexta. Sexta? Acho que era centésima. Não, sexta. Ah. Você sabe uma passagem pra lá? Fácil ou é só por essa mortalha? Não, Quert não conhece os fossos. Quert não sabe. Mortalha Vermelha. Beleza. Deve saber. Mortalha Vermelha vive na primeira camada há muito tempo. Ela deve saber. Ok. Mortalha Vermelha perde o queijo, geralmente, em troca de informação. Mortalha Vermelha. Mortalha Vermelha gosta de venenos. Ela faz venenos. Opa. Muito poderosos. Cada camada tem um nome ou todas elas são chamadas por camadas? Tem camadas que não tem nome. A gente não sabe quantas camadas tem. A gente acha que é infinito. Tem camada que tem nome, tem camada que só tem número. Entendi. Essa é a sexta camada. Essa é a primeira. É o planície dos portais infinitos. Sexta camada? Tem nome e número. Sexta camada? Primeira, sexta camada? Né? Sexta camada? Para de gritar, caralho. Arrancar sua língua na força do ódio. Oh, não vai não. Deixa o bichinho em paz. Não, tá Quart bonzinho, Quart bonzinho. Quart ajuda a amiga Toff, Quart bonzinho. Vamos ver se o Quart sabe qual que é a sexta camada, então? Vai lá, Siri. Casa de Neron. Não, essa é a 127. Não. Vai lá, Siri. Você vai jogar um arcana pro Quart. Deixa eu pegar a ficha dele aqui, peraí. Você tem a ficha dele aí? Claro. Então pega a ficha dele e joga um arcana pra ele. Deixa eu pegar lá que eu tenho lá física, peraí. Dificuldade 20. Beleza. Se o Quart passar, ele sabe o nome da sexta camada. E vocês já saem com a informação logo de cara, senão vocês vão ter que trabalhar por ela. Enquanto isso, gente, a gente não tem algum veneno que a gente tinha guardado pra uma situação como essa? O que, que vocês tinham guardado pra uma situação como essa? Se ninguém aí tem um veneninho guardado. Um veneninho guardado. É. Esse mortal é negócio de veneno, se a gente tivesse um veneno da hora. Ele é considerado o quê? Metade do meu nível? Isso. Então ele vai ter metade da minha proficiência, né? Isso. Quanto que a gente tem de proficiência aqui? 9, né? Não, é, vocês têm 9. Vai ser 4 mesmo. Isso, 4. Então é mesmo porque tá na ficha. Então mais 5. Vai bem nesse teste aí, hein? 20. Ô, louco! Ah, que larga! O 20 que eu precisava. Ok, 20. Quart, sexta camada, sexta camada, sexta camada. Lugar ruim, lugar ruim, lugar ruim, lugar ruim, lugar ruim. Não, não, não, não, não, lugar ruim. Qual lugar é bom nesse lugar? Porta de saída. Porta de saída. Sexta camada, reino de 1 milhão de olhos. Lar da grande mãe. Lugar ruim, lugar ruim. Da grande okay. mãe? É, grande mãe. É a grande mãe dos observadores. Olha só, eu acho que a gente vai pro lugar que tem Beholder. Ei, o lugar. O lugar. Ele vai encontrar o Onyx lá, mano. Ele o virou lugar... a grande mãe. O lugar é cheio de observadores. Eu pensei naquele Beholder lá do gordinho. Ia ser top. Esses dias eu falei. Ia ser da hora porque esses. Dia mesmo eu falei pro Jé exatamente isso, né? Isso foi feito já duas vezes, eu tô ficando louco. Foi duas, sim. Tá, acho que vai vir terceira. Lar da grande mãe, né? Tá. É com essas informações então, Jé, eu pego o sextante pra poder tentar procurar esse portal. Se é que tem algum portal aqui que leve direto pra sexta camada. Não, eu acho que aqui é que nem. Meu, tem que andar essa camada por camada, velho. Mas vai que tem um atalho, né? Deixa eu vai que, né? Deixa eu vai que cola. Se tiver atalho, ele vai pro 127 depois. Olha só. Se tiver um atalho melhor, porra. Nossa. Aí você pega seus filhinhos lá. Tá, ok. Toff, você cata o sextante. Pera aí. Só pra me situar, por que a gente tem que ir na sexta camada? Não lembro. É onde tá a parte da roda. Chave de bronze. Ah, tá. Obrigado. É que eu perguntei pro Champs e ele só visualizou a mensagem e não respondeu. Ah, acontece. A gente... DR ao vivo. Que dá um negócio? É que eu entendi errado a mensagem, mano. Normal, acontece. Entendi que ele falou que tem que ir na sexta camada que ele tá marcando, porque tipo, ele sacou que tem que ir pra lá, então tipo, não é o que ele tá perguntando. Não, tá marcando é porque tipo, tô sem entender, não lembrava, tá ligado? Porque tô marcando, tipo, tô panguando. Você que ó, tá marcando. Esse negócio de sexta camada também é dedução da Cieira, hein? Fica quieto! Ah, tá. Eu não tenho nada com isso. Ah, é? Não, tá vendo, não, amor? Ninguém lembrava disso. Caguetou. Pô, e como foi essa conclusão maravilhosa mesmo? Então não vamos lá, então. Mano. Lendo, ué. Crack. Então lê pra nós. Crack. No texto tá escrito 3 mais 3. Isso. 3 mais 3, até onde a Ciri aprendeu, é 6. Meu Deus. Ou 33. A descrição do nome da camada parece com o que tá no texto. Viu? A Ciri não tá tão errada quanto vocês imaginam. Não tá tão errada. Ah, será que você pode confiar tanto assim na série? É a do Beholder? Uhum. Por que a moralidade sucumbiática perece lá? Ah, o vigiado perguntava as olhos, Beholder, tá ok. 3-3 se soma, beleza, vai ser por lá mesmo. Agora, a moralidade sucumbiática perece, você especificamente aonde nesse plano, nesse nível, né? Pode ser. Tem cidade principal lá? Tem nome de cidade de lá? Interessante. Alguém perguntou alguma coisa pra mim? E aí, caramba, o cara conhece tudo aí. Ô, Toff, joga aí o seu teste de arcana aí pra manipular o sextante. Eu pergunto pro Quidditch, Jeff, pro Arquart, se alguma cidade da sexta camada tinha um nome que lembra alguma coisa sobre moralidade ou ética. Sobre a queda de moralidade, sobre a queda da ética, alguma coisa. Sexta assim. Camada? Não, sexta camada, Lord Beholder. Não tem cidade, só tem caos. Cidade. Ai, Beholder. Só tem destruição. Eles ficam se matando, eles são malucos. Beholder. E tem dano. São malvados. Vai ser bonzinho. Toff. Oi. O sextante ele aponta exatamente pro arco sobre o qual vocês estão. Como um portal. Eu coloquei as descrições da mãe, dos milhões de olhos, sei lá, e ele aponta ali. Você coloca. Tenta essa descrição? Sim, foi o que eu falei. Com as informações que o Quart passa, eu tento procurar um portal, tipo um atalho, que nos leve até certo, lá direto. Certo. Tá, você tenta setar o sextante pra isso. E ele fica louco, ele não aponta pra canto nenhum. Ele fica tipo a bússola do Jack Sparrow. Ah, tá. Rodando em falso. Então, portal ele. Completando. Quando aí você simplesmente bota ele pra focar em algum portal, ele aponta o portal mais próximo que está diante de vocês aí. E eu tenho a descrição desse portal ou ele só aponta? Ele aponta pelo teste que você fez aí, dá pra saber que ele vai volta pra Sigil. Ah, tá. É um portal de retorno pra Sigil. Ok. Foi por onde a gente veio, né? Foi por onde vocês chegaram, isto. Tá. Eu acho que eu esqueci de dar uma informação quando o Grial tava lá no alto, né, Grial? E você foi fazer uma percepção, você não fez a percepção ainda, né? Eu fiz, eu joguei. Você jogou? Eu joguei. Eles viram os demônios, sim. Certo. Bom. Se quiser, eu jogo de novo, né? Não, deixa eu olhar aqui. Tá. 41. Não, tem um 41 e tem um 56. Qualquer um dos dois aqui é válido. Do alto, Grial. Conforme o Quert ele vai falando e você começa a lembrar enquanto você tava lá no alto, tá? Algumas coisas que você viu. Primeiro, aquele cenário de guerra onde os Batezu e os Tanari estão se enfrentando. Segundo, tem um rio. Tem um rio de águas estranhas. Águas que ora oscilam para tons de vermelho, ora oscilam para tons de verde, ora elas são escuras, que corta tudo aquilo que você conseguiu enxergar desse lugar aí. Uhum. Tá? Terceiro. Você viu... fortalezas aos montes aí espalhadas. Vulcões. Certo? Existem construções. Esse local ele é habitado. E quarto. É um local de destruição também, porque você viu incontáveis crateras nesse lugar. E aí, isso bate com a descrição que o Quert deu agora. Beleza. Tá? Que existem fossos e cada fosso leva a uma camada diferente. É tipo o Mario. Você entra no cano e sai num cenário diferente. Isso. Entendeu? Exatamente. Exatamente isso aí. É tipo um queijo suíço Mario do Mario inferno. Né? Tipo um... Bom, então a gente... Então bora, né? Vamos andar. É, será que... Murray, com seu conhecimento de demônios, você poderia nos dizer se... Bom, eles são conhecidos como os reis da mentira. É, eles cairiam facilmente numa enganação, talvez? A gente se passar por demônio aqui, só pra passar despercebido? Acredito que... Teria essa informação? Joga seu conhecimento de demônio aí. Arcana, no caso, pra saber. Ah, de boa, de boa. Eles são facilmente enganados. Vai dar bom. Não foi muito confiável, mas... Não, Murray, assim, ó. Vamos lá, vamos sério agora. Alguns demônios vocês talvez consigam enganar da forma que o Onyx disse. Mas existem alguns, principalmente os mais poderosos, que eles têm inclusive poder de visão da verdade. Eles vão enxergar por debaixo de um disfarce ilusório, por exemplo. Certo? Esses, os mais poderosos, os mais ardilosos, dificilmente vocês conseguiriam enganar. Tá? Mas uns demônios menores, tipo um Quert da vida, vocês enganariam facilmente. Quert tem, até. O Quert vê sim, filho. Os demônios de níveis baixos a gente até pode conseguir enganar, mas os demônios de níveis mais altos eu acho meio complicado de enganarmos com certas ilusões. Esses tipos de ilusões. Você sabe quando eu tô chocado? E principalmente que temos um empecilho maior aqui, que é o Neron, né? Então ele vai trabalhar contra nós, para nos impedirmos de... para não deixarmos cumprir os nossos papéis aqui dentro. Então ele vai criar um monte de empecilho para nós e atiçar demônios para nos atacarmos. Acho que não, acho que ele quer que você chegue lá. Realmente ele pode até querer, mas será que ele quer que eu chegue lá ferido, quase morto? Eu acho que ele prefere que você chegue quase morto, né? Mas... Então. A gente é só um brinquedinho no tabuleiro dele. A gente vai ter que passar por isso. Senão ele abriria um portal e nos levaria até ele. Mas, tão mais simples. Ele quer nos testar e ao mesmo tempo brincarmos, nos usarmos como peça de tabuleiro. Bom, Celerim, você conseguiria fazer alguma magia para que ao menos ficássemos com aspectos de diabos? Talvez alguma runa poderia nos auxiliar nisso? Então, antes de fazermos isso, eu acredito que é melhor a gente perguntarmos por Quartz os níveis de demônios, se ele sabe mais ou menos os níveis de demônios que tem nas camadas principais, nas camadas que passaremos, para não termos empecilhos de tromarmos com os demônios mais fortes logo na primeira camada e sermos descobertos. E outra coisa. Mas a gente vai ser descoberto uma hora ou outra. Se a gente vai se fantasiar, não vamos se fantasiar de gente de baixa patente, não. Vamos pegar dos demônios mais fortes dessa camada. Pra tipo, o pessoal não querer peitar a gente, então nem chegar perto. Mas aí seria muito suspeito 7 ou 8 demônios da mesma patente estarmos andando todos juntos. Então, agora imagina 7 goblins andando aqui. O primeiro demonhão que vê a gente com patente alta vai aí que anda em bando. Dependendo dos demônios, anda em bando. Agora, se disfarçarmos em Pit Lords, Demogorgon, esses tipos de demônios andam sozinhos. Eles não precisam de amigos para se proteger. Não, a questão. Não, a questão é quem vai tirar satisfação com o Pit Lord? O Quert. Esse que é o ponto. Corte, amiguinho. Me bonzinho. Responde uma coisa. Sim, essa camada que a gente tá, pelo que o Griel disse, tá havendo um embate almejando como recompensa o território. Quem que domina essa primeira camada? Amiga, se ele rola um teste pra Quartz. Claro. Porque se a gente se fantasiar dos inimigos, de quem já domina aqui, então se a gente estiver em algum lugar, a gente vai ser barrado e vai ser difícil. É um teste de quê? De arcano? De cada rei, cada comandante. Pode ser arcana, pode ser história. Eu vou pegar uma água, já vem, peraí. Pode ser heráldica. Não, heráldica é nos cinco anéis. Que é o próximo eu que eu vou começar a preparação, hein, gente. Logo voltamos com aí cinco sim, anéis. Hein? Saudade. E já tenho preparado Tormenta 20 pra testarmos também, quando vocês quiserem. É, vai ser 15, então. 15. Tá, 15. Peraí que nem eu sei quem que domina a primeira camada. Não, o caos. Não sabe quem domina é o caos sempre. Tipo assim, tem dois tipos de combatentes ali, né? Os diabos e os demônios. Isso. É tipo assim, os demônios são quem domina a primeira camada. Os diabos estão sendo a segunda e tentando dominar a primeira, sei lá. A intenção é fazer com que a gente não seja os invasores. E sim, quem já domina. Pra gente ter uma liberdade maior de transitar. Oi? Tem uma coisa que eu disse a mais. Eu disse que eram de um plano diferente. Sim. Eu ouvi. Mas o Quart não ouviu. Não, o Quart mas não. Ele sabe. Mas tipo assim, ele tá vendo, ele sabe, tá ligado? Melhor do que a gente. O Quart ele responde pra você assim. Batezus malvados vim pra cá pra invadir. E eles estão em guerra com o Tanari. Guerra eterna. Guerra de sangue. Nunca acabou. Nunca vai acabar, eu acho. Então a gente tem que se transformar em Tanari para poder, entre aspas, transitar mais tranquilamente, para poder chegar mais próximo do portal que nos leva à segunda camada ou à sexta camada direto. Certo? Sim. Mas Tanari malvado, não vira Tanari não, amiga Toff. Quarte bonzinho. Brincadeira. O Quart? Sim. É, tipo assim, que tipo de criatura nessa camada andaria em um grupo de 8 assim? E que se qualquer outro demônio visse assim, não ia querer encher o saco, ia deixar, tipo, vamos deixar passar, deixar quieto. Teria medo de enfrentar. Cães do inferno. Mas como eu. Amiga, se ele falou coisa boa. Tão boa, então vamos fazer ilusão de cão do inferno, então, gente. Cachorro-diabo, anda à vontade aqui. Tem em todo lugar. Você sabe que um cachorro-diabo é justamente um cachorro, né? É, bem engraçado, né? Cachorro-diabo é um pincher? É um pincher. Gente, 80% quiser... ódio e 20% tremedeiro. Você tá fazendo polimorfia pra dog? Dog caramelo? Dog caramelo. A gente pode fazer uma modificação, né? Uma transmutação e a gente mantém nossa mente normal, né? Não, vou só com o claro! Não, porque aí a gente pode. Não, porque a gente pode manter as nossas propriedades de ficha com a runa, tá ligado? Por exemplo, a gente faz a transmutação, porém a gente. É, tem todos os atributos. E a gente não fica com os atributos do cachorro. Imagina tá o cachorro usando a ronda d'água fazendo uma onda gigante. Ia ser engraçado. É ele mijando. Caramba. Cachorro fazendo jutsu. Celinho, você consegue então nos transformar? Eu consigo fazer uma ilusão. Pode ser, mas com as runas talvez você consiga potencializá-lo. Ah, não precisa me incluir nessa não, Celerinho. Pode deixar eu também de fora, porque eu tenho minha metamorfose para me disfarçar. Então vocês, você é o dois, ceguinhos que a gente vai guiar? Não, não, eu viro o cão do inferno. Eu viro um demônio. Demônio cego infernal. É, um dia da caça, outro do caçador. Eu já fui a cego, eu já sou a guia. Ah, tá bom, então. Então espera um segundinho aí. E aí eu vou começar a fazer aquela magia de ilusão que transforma todo mundo. Certo. É uma de quinto nível. Beleza. Eu ponho aqui na descrição. Ok, tranquilo. Bom, nada, vocês não sentem nada interferindo, pelo menos nessa camada, nas magias de vocês, nos poderes de vocês. Magia flui tranquilamente, Celerim. Aí, se alguém quiser resistir, joga um save and throw aí pra resistir à magia do Celerim. Simin. E aí, todo mundo vai virar cachorro-diabo? Todo mundo vai virar pincher, então? Todo mundo vai virar pincher. Eu vou virar por mim mesma, tá? Não vou... Não, você vai usar a forma selvagem? É, o meu não vai ser ilusão, não. Tá, ah... O dela é transformação. E Jeff, eu vou usar minha forma infernal. Ok. E se a gente virasse pulga infernal? Assim ele vai estar transformado num cão infernal de verdade, a gente vira uma pulga infernal e vai todo mundo montado nela. Você quer virar o Sr. Milga do Inuyasha? Pode ser, seria legal, porque aí não tem o problema dos caras verem a ilusão. A pulga pode ser normal, tá? Não, esses são vocês agora. A gente só diminui, tá ligado? Fica bem pequeno com as runas e fica na Ciere. A Ciere vai se esgueirando, o Quert fica pequenininho também no ouvido dela, guiando ela, já que ela vai ter audição muito melhor. E ela passa despercebida, já que ela é uma só. E se acontecer algum problema, a gente volta ao normal e combate. Talvez seja melhor. Não, amor. Usa o meu mesmo. Vai ouvindo aí, usa aqui. O microfone da Denise tá dando pau, não sei porquê. Ah, tranquilo. O que vocês acham? Vocês preferem a ilusão ou vocês preferem ficar diminutos e acompanhar a Siri? Eu acho melhor diminutos, porque aí não tem problema de alguém ver a ilusão. Se a gente topar com alguém grande. Mas só se fazer tudo palito de dente, né? Beleza, então. Vamos ficar todo mundo pequeno. Ilusão, eu sou demônio que invocou um monte de cão infernal. Eu quero sair em pronta defesa. A ideia do Celerim é interessante também. Eu também sou mais. Eu prefiro talvez ir discretamente me disfarçando, me escondendo, do que disfarçado, talvez. Tá, então vamos ver. Então, se ele vira cachorro, Murin vira demônio. Isso. Celerim e Grial se disfarçam e se ocultam. E o resto vira pulga, é isso? Não, não vou virar pulga, vou ficar bem pequenininho a ponto de ficar escondido nos pelos da Ciri. Senhor Miúga. Sim, senhor. Então. Ô, amor, você vai querer o quê? Ficar pequenininho ou virar cachorro? Eu prefiro ficar pequenininho. Ela disse, eu prefiro virar mim! Pior que eu ouvi daqui, eu vou ficar... Já tá virando cachorro, já. Já. A vida é o Tasmania. Tá. Demônio da Tasmania. É ruim isso, escutar a própria voz enquanto fala, é terrível. Ó, então só eu vou ficar pequenininho, então. Só você. Eu fico pequena. E o Quert vai fazer o quê? Porque ele não pode andar aí como ele. Pequenininho. Né? Ele não tá no plano dele. Quert pequenininho, ouvido de Ciere. Aham, então beleza, então. Ah, peraí, eu vou ficar pequenininho e ficar olhando pra ele aí, então. Beleza, então. Então vambora. Então tá. Ok. Quem que vai encolher vocês? Alguém que tem alguma magia de aumentar e diminuir, né? Isso. Quem tem essa magia aí? Não sei. Provavelmente seria uma Ciri. Ciri tem a magia? Não, mas eu tenho coisa melhor. Ok. É um cajado de aumentar e diminuir. Boa! Oh! Vai usar esse item finalmente! Ninguém nunca quis trocar de tamanho. Chegou o seu grande dia, brilhe. É só um momento, Top. Não preciso usar as runas aqui. É chamar muita atenção. Desde que eu mantenha a minha velocidade e força, tudo bem. Na verdade, você vai ficar mais rápida, porém mais fraca. Ok. Então toma, cajadinho na cabeça, hein? Come. Não vai errar o cajado e engravidar. Boa, boa. Erra o cajado. Ai, eu só tenho esse agora, não tenho outro. Ainda bem, né? Não, você já tem um que faz a mesma coisa, só demora mais. Alguém foi conectado aí, gente. Né? Ok. Que tamanho que vocês vão ficar? Acho que o tamanho... Uma categoria por três. Uma categoria? Não, tem que ficar pequenininho por uma categoria por mês? Por vez. Você vira um halfling, depois você vira uma fada. Tem que ser menor que fada ainda, pra se esconder atrás da orelha da Ciri, por exemplo. Eu acho que não existe menor que fada. Gente, agora que eu lembrei. Ô, Ciri, você tem aqueles bagulhinhos seu lá? Nossa, não pode ser mais abrangente não, Murray. Tem seus turbinhos de sugar bichinho. Pokémon. Tenho sim. Tem, você quer? Iruíro. Quem entrou? Você quer? Vocês esconderam no iruíro dela e fica eu e ela só ali? É uma boa ideia também, hein? É uma boa não ideia também. Não vou entrar no iruíro de ninguém, não. É que é de... Chamaria menos atenção. É que a diferença é que aí, tipo, se a gente for ter combate alguma coisa, a gente tem que, tipo, soltar a galera pra aí a galera entrar em combate, entendeu? Mas aí eu atraso. Pô, mas é uma ação por pessoa, Murray. Vai demorar pra caramba. Ué. O mestre gostou da ideia porque o mestre quer que a gente se fode. Sim. Ah, não. Pra eu voltar ao tamanho natural, eu preciso falar alguma coisa ou é você quem define quando eu volto? Ou tem um tempo? Ah, já tem lá na sua então, cabeça. Não, eu acho que é um minuto. Aí! Um minuto? É, magia, né? Não, um minuto não vai rolar, Celerim! Então chama atenção usando as runas. Por isso que eu tô falando do Iruíro agora, né? Vocês não querem entrar no Iruíro? Mano, é Iruíro, cacete. Iruíro. Só que ele quer que todo mundo entre, velho. É. Ô, Toff, você né? não sabe usar a mesma magia que o Grial usa? Qual? Da folha? Não. Eu consigo, talvez, andar por debaixo da terra. Deixa eu tentar. Quebrar um tatu? Não, uma topeira cega. Nunca vi um tatu. Só uma topeira só. Você nunca viu um tatu? Não. Eu viro um tatu pra ela ver como é que é um tatu. Ai, caraca. Mas virou tatu bola? Virei um tatu normal. Ok, virou um tatu bola. Agora o Toff sabe o que é um tatu bola. O solo daqui, já eu consigo me mesclar com ele? Eu tenho um caminhar livremente nele. É solo. Terra, esse solo é terra. Normal. Então eu consigo andar por debaixo da terra, de boa. Sim. Eu consigo andar normal, eu consigo me mesclar com a terra e andar despercebida. O problema é se tiver alguma coisa no meio, aí no meio, aí azia do pé do frango. Aí você vai descobrir. Aí, Aí você grita. Aham, já viu pedra gritar? A gente tá muito bom. Agora a gente vai descobrir se pedra grita ou não, se você se mesclando. Então vamos. Já tá tudo definido, então bora. Então, calma, tudo definido? Vamos lá. Então, se ele vira cachorro, Murren vira capeta. Por que que a gente não faz assim, ó? Ao invés de usar a magia que demora um minuto, por que que a gente não faz polimorfe e transforma as pessoas em animais pequenos mesmo? Pulga é um animal. É! Polimorfe dura um minuto também. Não tem permanente? Ah, nível 9, né? Então, gasta aí, mano. Ah, não, então eu faço, se for esse o problema. Ela consegue fazer em todo mundo, depois ela faz em si mesmo. Eu não preciso fazer em mim, Carlos. Ah, eu posso transformar você em diamante, vocês querem? Isso, por favor! Ai, que engraçado, mano. Ó, true polymorph, ó. Dá pra transformar todo mundo em pulga, literalmente. Só que é nono nível. Quem... Mas você tem essa magia? Lords do Abismo. Tenho! Oh, Lords do Abismo. Você tem true polymorph? Tenho. Não tenho? Se o druida não tem true polymorph, tem algum problema aqui. Não, o druida tem shape changer, que é self. Pera. A questão é o... Quando precisar destransformar... Druida! Ariel, eu vou que fazer a reunião, filha da puta. Não, mas o druida tem shape changer, que é o polymorph, só que pra nele mesmo. É. Ponto heróico por pessoa extra, hein? Se quiser. Deixa eu ver. Não, polymorph é o não mago tem. Que tem, mano, um polymorph. É, porque o polymorph, entre aspas, é pra criar item. É. Mas concentração pra até uma hora. O próprio cara que ativou a magia, né? Pra desfazer a magia. Pra desativar a magia. Sim. Então, tipo, vamos supor. Se ela tá o cachorro e transformou todo mundo em pulga, ela vai poder destransformar o restante pra transformar. Ela vai ter que se destransformar primeiro, os caras vão virar pioio. Mas aí, se transformar em pulga, é só matar todo mundo, que aí volta ao normal, não é? É um de vida, é só. É um de vida. Joga uma bola de pulga, acabou. É. Porra. Interessante. Tá. E aí, afinal? Qual vai ser o rolo? Não faço ideia. Eu falei que eu já posso ir por debaixo da terra de boa. Você já vê um montículo assim, o Pernalonga vazando por debaixo da terra. Né? Eu ativo minha forma infernal e de boa. Ok, morri. Então, tem que ver com a Ariel e com a quem eles vão querer. Eu vou de pulguinha. Olha, a defesa então, que vai transformar na pulga. Ah, não tem como transformar na pulga, então eu vou de stealth. Não, até tem, mas você teria que gastar o seu ponto heróico pra isso. Como? Pode gastar, já tem que sair mesmo. Não é um minuto. Então, só. Então aí assim, você pode dar o Cape Changer no Ariel. Né? O Ariel topou. E o que a D vai querer? Eu queria ficar pequena. Só que eu não tenho magia pra isso. Não, ponto heróico. Se tiver ponto heróico, a P ele se transforma. Beleza, pode ser. Eu vou transformar em ilusão mesmo. Você vai só no disfarce ilusório então, Serenin. Beleza. É, virar o cachorrinho, né? Ok. Feito. Então tá, Celerinho cachorrinho ilusório, Ciri cachorrinho, transforma o Griel e a Lisbeth com shape change, né, gastando pontos heróicos aí, gastem os pontos heróicos, Toph vai por debaixo da terra, e Murin é o dono, dono dos cachorros, né? É isso? Murin dono dos cachorros, beleza? Aham. Ok. Então tá. O Quert... O que, que vocês fazem com o Quert? Quert é o que trata dos cachorros? Isso. O Quert acho que ele pode comer mesmo. É o meu mascotinho. Ok. Familiar. É seu escravo, Morin. Vai lá. Vocês fazem todas as transformações, então. Gastem os pontos heróicos, os slots, aí as coisas que vocês precisam gastar. E aí vocês vão, então, caminhando, a Toph indo por debaixo da terra, seguindo as orientações do Quert. O Quert, ele fala pra vocês, não, vamos por aqui, aí a gente vai passar entre os dentes de pedra, passar ao lado do rio Estige, e aí a gente vai chegar em passagem interrompida, que é onde Mortalha Vermelha mora. E aí vocês vão seguindo esse caminho. Sim? Quando a gente começa a ir, uhum. Eu... Tento usar, tipo assim, eu entrei embaixo da terra. Se eu conseguir certo. Usar algum item ativável, eu gostaria que você visse. Eu quero usar o colar do Calmir pra tentar contato com ele. Tá, acho que pode. Eu entendi um deus. Tá. Pode sim. Calmer, você me ouve? Sim, Toph. A ligação... Viva? Sim, a ligação que o Ina e Tanatá colocaram no meu olho. Está funcionando? Vocês conseguem ver? Tá tudo escuro. Ótimo. Então vocês estão enxergando. Tá desligado. Eu dou. Tá ligado o Saitama quando ele tá atrás do cara topeira lá? Ai, é. Tô nesse naipe, tá ligado? Ok. Eu dou só aquela jogadinha de cabeça pra fora, assim, da terra, só pra vocês conseguirem enxergar o céu, tá ligado? Como se eu estivesse nadando de costa no chão. Certo, tá? Ok. Vocês vão tapar o olho assim embaixo da terra, calma, ele fala. Sim, Toph, nós vemos o que você vê. Ok, eu gostaria que, por gentileza, vocês estão em tivesse Dark Sun. Mais uma... Hã? Vocês estão em Dark Sun? Esse som moribundo aí. Eu gostaria que mais uma pessoa compartilhasse dessa visão. E gostaria também que, se possível, nos guiasse por esse lugar. Talvez ela também seja uma guia melhor do que o que a gente já tem. Quem? Poderia, por favor, chamar a Inanna? Ah, Inanna. Aliás, ela é um demônio, né? Ela é um demônio, mas ela não é do abismo, lembra? Não, não sabia. Ela tava no plano de Tenebra. Mas ela é natural de lá? Natural de lá. Ah, eu não sabia, desculpa. Bom... Não sei, viu? Não sei. Se você não sabe, que de lá nós, né? Joga um D20 aí, escolhe três números. Se sair algum desses números, a Inanna nasceu aí e foi criada lá. Ô, meu caralho. Aí você me fode. Tá, te deu uma chance ainda, fui bonzinho. Quarto bonzinho. Tá, 3, 13, 16. Vai, ok. Falhar, a boca, arrombado. Pera aí. Cadê D20, né, óbvio. D20. Porra! Olha! Acho que o 20 foi top, né? Pro teste, né? Acho que o 20 é o Coringa, né? Eu também achei top que você desperdiçou o 20 que você vai precisar mais pra frente. Não. Ah, mas foi uma toda uma sacada, velho. Foi mais uma sacada... pessoa pra guiar. Foi uma sacada boa, mas não, Inanna não veio daí. Infelizmente pra você. Inanna veio. Beleza. Ela é nativa de Sombria mesmo. Bom. Então vocês vão caminhando, certo? Passando por essa paisagem bizarra do abismo, certo? Enquanto vocês vão passando por aí, vocês vão vendo os tipos mais estranhos possíveis de criaturas enquanto vocês caminham e vão trombando com esses tipos estranhos aí. Eu vou mostrar umas imagens aqui de alguns demônios que passam pelo caminho de vocês. E enquanto isso, eu vou pedir para um de vocês jogar um D100. Joga aí, Champs. Se tiver de vida baixa aí, enche a vida, hein, mano. Joga aí, Champs. D100. Tá na sua casa mesmo? Tá no seu território? Vai se tornar, ainda não é. É barra R D100. Olha aí os bichinhos pelos quais vocês vão passando. Vocês vão vendo essas coisas aí na paisagem. 90, Jeff. 90. Opa. Colei no lugar errado. Caralho, que demônio que é esse? Vocês vão vendo esses bichos toscos aí, essas coisas horríveis aí. Vai passando diante de vocês. Cruzam com vocês. Esse que parece uma tesourinha aí, esse último, né? Vocês vão passando por ele, para, olha vocês, né? Ele fica com a língua assim pra fora, como se estivesse farejando vocês, Murin. Aí ele vai, meio que se aproxima um pouco mais de você. Quando ele vai se aproximando, você bate o pé assim pra ele, meio irritado, né? Você tá um demonião, um monstrão, né? Aí ele encolhe a cabeça assim, ele vai saindo de lado, vai se afastando de vocês. Meio que assustado. 90. Sim. Se algum desses demônios aí que estiverem próximos da gente falar alguma coisa, eu gostaria de tentar ouvir, beleza? Ok. Tipo assim, quem que é esses malucos aí, isso aqui é lá... Certo. Entendi. A princípio, nenhum deles fala, tá? Eles ficam só olhando, passam, dão uma olhada. Cada um cuidando dos seus próprios afazeres egoístas, tá? Até que vocês estão numa outra paisagem já. Quert aponta pra vocês, no seu ouvido, Siri. Ele fala, lá está. Passagem interrompida. É lá que mora o Mortalha Vermelha. Olha lá. E aí vocês veem essa imagem aqui, ó. Tá na tela. Nossa, de vocês que louca, já? Que da hora. Que da hora, velho. Tem um grupo chegando lá já. Não faz sentido. É nós esse. Que louco. É vocês. Vocês estão chegando. Quando vocês vão indo em direção a essa fortaleza dupla aí que fica na beirada de um penhasco, né, rachado por uma fenda enorme sobre o qual várias pontes e passarelas interligam os dois lados lados da fortaleza, tá? Quando vocês chegam numa trilha que conduz diretamente para a entrada do local, é quando vocês encontram um ser que para e os aborda. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui. O Quart não falou desse ser para nós, mano. Aí fodeu. É, o Quart não é daqui, Carpes, caralho. Ele sabe informação básica. É Mortalha Vermelha o nome da mulher, né? Mortalha Vermelha. Oh, caramba. Queria abrir a imagem, não o link aqui, ó. Olha aí a imagem pra vocês. A gente vai precisar parar às 7 hoje, tudo bem? Tranquilo. Beleza, mano. Ô, Ariel, vai lá. Até mais. Bom que você... Abração, pode gente. Jogar um pouquinho. Tchau, abraço. Ariel. Tchau. Vocês estão vendo esse demônio aí, ó. Na frente de vocês. Uhum. Certo? E aí eu vou pedir pra um de vocês jogar pra mim um D. Deixa eu ver aqui. Alguém joga um D10. Pode ser, Denise? Eu? Pode. Manda bala. Rola um D10 aí. Morse, pode falar aqui. Tá, o microfone tá... Ah, você tá comendo. 8. Ok. Joga mais um D. Um D o quê? Não, joga mais um, Denise. Camada 8. Não, é D10. Faz de conta que é legume. Ok. Joga mais um, é o último. Dois. Ok, beleza. Vocês veem esse demônio aí. Certo? Ele tá no meio do caminho entre vocês. Certo? Indo no sentido oposto. E ele tá conduzindo, amarrados por correntes, três criaturas. Uhum. Um meio orc. Um draconato e um elfo. Esses três, eles estão acorrentados com os braços para trás, assim, presos por grilhões. Esse demônio segura numa das garras dele, esse demônio meio abutre aí, ele segura numa das garras essas três correntes que os três estão acorrentados. E na outra mão ele traz um chicote. Só que é um chicote... um chicote de sete pontas. E essas sete pontas, elas são espinhosas, parecem... pedaços de arame farpado. Ele gira esse chicote no alto e plá, bate nas costas deles. Os três, eles estão com as costas nuas, tá? O Draconato, o Dragonborn, ele tá com uma focinheira no, na boca dele, certo? Travando, fechando a boca dele. E ele tá com a corrente dele prende o pescoço dele numa enforcadeira também, além de prender os braços, tá? O meio orc, ele tá com os braços presos pra trás, e a corrente dele prende assim as duas presas dele. Ele segura a boca dele assim, eternamente aberta, em dor e agonia. Vocês percebem que o maxilar dele aqui, ó, tá rachado, sangrando assim, ó, de tanto ficar com a boca aberta ali. E o elfo, ele tá com as mãos amarradas pra trás, tá? E tem... duas correntinhas menor que sai também. Que sai e prende os mamilos dele. Eita. Então conforme... eu não ouvi isso. Conforme o demônio dá aquela chicotada, né? Neles, eles se contorcem de dor. O Dragonborn, ele é enforcado. Certo? O meio orc, ele se contorce de dor. Arreganha mais a mandíbula dele. Machuca o maxilar dele. Quase arranca os dentes dele. E o elfo quase tem os mamilos arrancados pelas correntes. Esse demônio, ele vai passando ao lado de vocês, certo? E olha pro grupo, olha pra vocês. E aí, deixa eu ver uma coisa. Dá uma rosnada pra ele. Você dá uma rosnada pra ele? Quando você dá uma rosnada pra ele, ele... Ei! Segure os seus cães! Eu boto o pé pro cachorro pra ele ficar de boa. É. Onde que você vai com esses bichos? Sabe que Madame Mortalha Vermelha não gosta de animais. Então o que você tá fazendo aqui, imundo? Você falou? Ai, meu Deus do céu. Eu dei uma coisa. Mas o que tá fazendo aqui, meio falando entre dentes? Caralho, Muttley. Cão dos infernos! Blá, ele estala o chicote de sete pontas perto da Cieira, assim. Controle seus cães! Oh, eles deveriam estar na coleira! Como os meus animais imprestáveis aqui! Quando ele fala os meus animais imprestáveis aqui, o Dragonborn e o meio orc dão uma olhada meio feio pra ele. E ele... Tão olhando o quê? Tipla! Tipla! Bate nos dois. Quando ele bate no meio orc, você escuta um estalo assim, Omori, no dente dele, no canino inferior esquerdo. Ele dá um estalo assim no dente, quase que quebra. Já dá uma trincada até. Vermes! Amor, como é que é esse chicote que ele tem na mão aí? Esse chicote, ele lembra como se fosse um mangual. Ele é um bastão metálico, de uns 25 centímetros, certo? Todo cheio de espinhos assim, decorado com os braceletes da Chun-Li com espinhos, tá? E ele é furado na ponta, a ponta superior dele tem um furo, e desse furo saem as sete pontas, tá? São sete pontas de couro, cheias de arames, cheias de farpas, lâminas, como se fosse gilete, tá? Uhum. E na ponta ele termina em lâminas, em pequenas navalhas, que lembra como se fossem os chicotes da Dama da Dor, os tentáculos dela. Vou usar esquentar o metal no chicote dele. Sutil. Sutil? Você sabe fazer sutil? Sei, eu sou feiticeiro. Ah, agora você é, tá certo. Filha da puta. No chicote você faz? É, no chicote, lá onde ele tá segurando assim, ó. Já que a outra parte é cura, eu quero esquentar onde tá a mão dele. Ok. Tá. Beleza. Você faz isso. Quanto de dano causa? Joga aí. Não, deixa eu ver. É 2d8. E aí, pouquinho. É pouquinho, é só pra ele dar uma assustada ali. Só pra ele largar o chicote. É. Atenção é essa. Esquenta a metal, achei. Eu tenho teste pra rolar? Não, né? Acho que você tem. Eu tô segurando pra não falar na cabeça desse demônio. Você tem, você não sei. Constituição. Soltar o chicote. Constituição. É, mas é um teste pra não soltar. Pra não soltar. É, estragar o disfarce. Eu não voei no bicho pra não estragar o disfarce, mano. Mas as pessoas estragam a né, carta. Ah, mas você vai fazer sutil, então, tipo... Tá, é que eu não sei nem se ele vai sentir. Jogo com vantagem. Eu joguei um D8 só? Oh, cara, eu joguei na moeda, hein, cara. Oh, caramba. Ô, Jeff, pra dar uma ajuda pra ela... Uhum. Tipo, eu não sei, eu vou tentar fazer de uma forma que, tipo... Eu vou botar minha mão na frente do meu corpo... Uhum. Tem a runa do fogo. Ok. Vou, não sei se teria como, né? Vou concentrar uhum. o poder da runa no metal pra aquecer o metal pra queimar a mão do cara. É que você não sabe o que eu vou usar, Carps. É verdade. É verdade. Eu já fiz sutil pra ele não ver que fui eu. É verdade. Não tem como você fazer isso, você não sabe o que ela vai fazer. Ah, tá. É. Tem razão. Mas eu vou trocar bom, o dano pra obliterante. Qual? Que? Vou trocar pra obliterante. É? Yeah. É. Aí, o cara vai fazer uma materaço então, mano. Ok, aí mudou um pouquinho a coisa, mudou um pouquinho a coisa. Qual que é a dificuldade? Bom, falhou na dificuldade, né? É. CD de vocês hoje gira em torno de 30, então falhou. Beleza. Deu pouco de dano, deu 10 de dano. Foi pouco de dano. Foi pouco de dano, mas foi dano obliterante, né? Foi. Ele olha pro cachorro rosando. Ah, controle esse verme, e vocês também? Ele ergue a mão pra dar outra chicotada, ele... Ah, e solta o chicote com tudo no chão, o chicote cai. Puf, o cabo do chicote, metade do cabo do chicote obliterado, né? Ele... Ele olha pro Murin. Ah, você que fez isso? Eu continuo encarando ele, tipo... tipo, não mostrando, não mostrando reação nenhuma, mas olhando pra ele, encarando ele, mas não, tipo... Ele olha pra mão assim. E o que você fez aqui? Ele vai abaixo pra pegar o chicote. Cata o chicote de volta. A magia, ela perdura? Viu, amor? Chicote com a mão. É? Concentração, viu, amor? É concentração, né? Concentração. O solo pra, tipo, pro chicote entrar junto, entrar no solo. Não entendi. O que você fez? Eu derreti, eu esquentei minha mão, eu fiz a lava ali, o chão de lava. Ah. Pra esconder o chicote e ele não pegar. Entendi. Ok, o chicote, ele derrete, né? Ele tá na lava... Na hora que ele vira pra pegar o chicote, você faz isso, o chicote começa a pegar fogo ali. Ei! E sai andando, vira as costas e sai andando. Ele olha pro Murin. Você só sai andando? Só sai andando. Ok. Descreve sua aparência pra mim, Murin. Minha aparência, peraí. Sim. Deixa eu... Quando você usa dessa forma, você não fica parecendo o Illidan? É, o Illidan. O que é isso? Eu não conheço. Warcraft, Illidan. Illidan, Warcraft. Algo eu corrijo aqui pra mim. Ah, ok. Já vi. É o Loki do Satanás. Ah, o Loki. mas qual versão do Loki? Chifrinho. A mais tosca. Crocodilo. A primeira versão que ele tá com. Não, a mais tosca é o crocodilo. O crocodilo é o melhor. A versão que ele tá com o Elmo no Avengers 1. É o Crocoloc. Ok, que imagem da hora, mano. Que imagem da hora. Eu lembro dessa daqui. Que o Murray me mandou, o Lucas mandou pra mim. Beleza. Ok, dois cães infernais. um Quasit e um Demonião. É tipo um Demonedite, né? Vou botar. Você vira as costas, vira as costas e vai embora, Morin. Sim, tipo, não vou perder tempo com um demônio pequeno, tipo, pra mim era um demoninho classe menor classe. Certo. OK, você tomou uma pedrada na cabeça. Quando você se afasta, você toma uma pedrada na cabeça. O que você faz? Eu paro. Uhum. Dou aquele bater de asa e grudo no pescoço dele. Mas você vai virar pra... Pegar ele? Você sabe quem foi que jogou a pedra, calma. Não foi o cara, provavelmente. Você vira pra ver. Pode ter sido eu, né? Eu viro, mas eu viro, indo pra cima dele. Você vira e vai já indo pra cima dele, né? Sim, porque ele tá puxando. Ele tá puxando a corrente do mamilo do elfo, assim. Puxando. Seu atrevido, por que jogou essa pedra nele? Desgraçado! Olha o que ele fez! Ele olha pra você, Murray. Na hora que você já tá em cima dele, o que, que você faz? Controle os seus animais. Joga ele no chão. Joga ele no chão, ele... Ah, não precisa dessa violência toda! Não, eu já vou cuidar desse imprestável. Foi o elfo. Não, é porque eu vi. Porque você saiu andando, eu não saí. Eu tô parado ainda. Eu vi quem jogou a pedra. Porque o cara pode ter feito isso de Alok. Foi ele que fez. De propósito, foi ele que jogou e jogou a culpa no elfo. Foi ele que jogou e jogou a culpa no elfo, né? É. Você joga ele pro chão, amor, ele fala... Não, se preocupe, não precisa dessa violência. Eu já vou cuidar desses imprestáveis. Vou atirá-los no Stige. Ou Styx. Eu falo assim, ó. Foi ele que jogou a pedra. Você falou? Ah, provavelmente só falou mentalmente, né? Não, falei mesmo. Ah, é porque cachorros não falam. Mas eu falo. Tá, você fala isso, Ciere. Vou atirá-los no... Eita, porra, o cachorro fala! Eu ensinei ele a falar. Você... Mas como você ouviu, você terá que morrer agora. Não é necessário violência, não se preocupe. Não se preocupe, eu não vou contar a ninguém que você sabe ensinar cachorros a falar. Quero um escravo? Eu te dou um, não se preocupa. Como não podemos confiar em demônios? Como não podemos confiar? Basta a gente fazer um pacto. Você não sabe como funciona isso? Calma. Eu sou adepto a pactos. Com pessoas da mesma raça que eu. Mas nós somos de raças diferentes. Olha, eu sou um Vrock, você é um... Mas da mesma, somos da mesma classe. Raças diferentes, mas classes iguais. Eu não sei distinguir raça de classe. Eu estou confuso. Calma. Não precisa fazer nada. Eu toco fogo nele, Jeff. Eu já tava louco de fazer isso por causa que ele trouxe. Eu toco fogo nele. O meio orc, mano. E o elfo, mano. Você vai tacar fogo nele, fogo primordial? É. Rola o dano aí. Vamos lá, faz seu teste de runa do fogo aí. Ou você vai usar dentro do que você controla? Vou usar dentro do que eu controlo. Tá, quanto? Qual que é o valor pra gente saber qual que é o dano que você vai causar? Eu controlo 24. 24? Vai fazer com 24 mesmo? Pode sim, fazer até com 25, descer. Né? Que aí você sobrevive ao teste com 1 até. Então fala se tirar 1, né? Então. 25 ou 24? Ah, pode ser 25, vai. Só pra dar um gostinho a mais. 5d6. Então joga 5d6 aí, Kurt. Não, desculpa. 24 é onde você controla. A partir disso tem que jogar teste, né? Então é 4d6 só. Não, mas se ele jogar com 25, se ele tirar 1 no dado, ele ainda passa, não passa? É, mas ele não vai controlar a partir daí. Ele pode tirar 1, mas ele pode tirar 20. Até os 24, ele controla o quanto ele quiser. Ele escolhe o resultado. Uhum. A partir do 24, tem que rolar o dado. Então, barra, R. Depois tem que pedir pro Ariel rolar um teste pra ele também. 4d6, né? Isso. 4d6. O Zul tirou 37. Nossa, dando lixo, mano. Que lixo. Ok, Morin. Você taca fogo nele. Fogo primordial. Certo? Ele se assusta porque queima. Queima o corpo dele. Ele... Ai! Ai! O que você fez? Que diacho de fogo é esse que me queimou desse jeito? Onde você aprendeu a fazer isso? Não vou contar meus segredos para um simples demônio. Talvez você vai ter que contar seu segredo para outra pessoa. Eu aposto que Mortalha Vermelha vai adorar saber disso. Eu falo assim, ó, mata ele logo, Murin, que ele já sabe demais. É, não, não, cala a boca, cachorro! Controle seus animais, Murin! Meu, já que você falou isso, eu ia poupar a sua vida. Mas agora você vai me obrigar a te matar. Não, não, não, não faça isso. Não há necessidade. Rex? Tipo, meio que eu falo que eu teria o prazer? Não, eu não faço mais isso. Enquanto vocês ficam discutindo, ele bate asas e eu saio sai correndo na frente. A hora que ele falou Rex, eu saio correndo, eu tô na forma ilusória. Uhum. Machadada nele. Pronto. O Rex era outro, não era eu não. É lógico. Tá, beleza. Ele bate as asas, sai voando, você chega pra acertar as costas dele, Selim. Vai lá. Calma aí doem. Vai doem. Eu jogo com vantagem por estar apartado ou não? Por ele ter virado as costas? Tipo, seria meio que um ataque de oportunidade. Ele não espera esse ataque. Não, o ataque ele espera porque ele tá vendo eu ir. É. Mas ele não sabe qual tipo de ataque. Eu acho que não, viu? Acho que simples o ataque mesmo, viu, Gui? Beleza, calma aí. Eu vou achar só um machado aqui e aqui. Puta que o pariu! Puta que la égua! Cata a carta! Calma aí, toda hora eu esqueci de tirar os níveis negativos de tudo aqui. Oi, oi. É, enquanto eles estão aí discutindo, eu não saí, tá? Uhum. Fico ali abaixo da linha da superfície. Eu quero tentar, a todo momento, sentir as presenças para ver se essa conversa em específico tá chamando a atenção de algum terceiro que esteja próximo ali, que até então não tinha se atentado a nossa presença e agora se voltou pra gente. Entendi, joga percepção então. A vermelha deve estar meio que prestando atenção, deve estar vendo tudo. Aí, Jeff, a cartinha. Cadê? Não apareceu aqui pra mim. Tá lá em cima. Em cima? Ah! Perto nossa, tá aqui pequenininha, tem que dar zoom. Ah. Achei. Viu aí? Seu ataque causa o dobro dos dados de dano. Se o ataque for um crítico, rola o triplo dos dados de dano. Puta que pariu! Ok, joga aí, triplo. Tá morto. Eu acho que tá, hein? É isso aí, de dano. Nossa senhora! Acho que na terceira linha ele tinha morrido. Ah, não me manda! Dá aquele chocão nele, ele cai no chão. Toscadinho. E é um carvão. Isso foi uma mordida. É um carvãozinho de capeta. É o carvão que o diabo amassou. Morreu, tá morto. E aí eu tô encarando os prisioneiros. É, a gente olha os prisioneiros. Ué. A gente olha os prisioneiros assim, ó. Tchum. Ok, vocês ficam encarando os prisioneiros. Toff, você nota na muralha lá que tem guardas que eles estão olhando ali pro que tá acontecendo. Certo? Mas você não sente, assim, nenhuma exacerbação. Tipo, assim, a pessoa dispara o coração, sabe? Nada disso. Tá todo mundo olhando com naturalidade pro que tá acontecendo. Deve ser tipo terça-feira no inferno. Terça-feira no inferno. O cara te ofendeu, o cara morre e ponto, acabou. Aceito de contas, acabou. Terça-feira no inferno. Os prisioneiros, eles ficam olhando pra vocês. Sem saber o que fazer. enquanto cê, os dois Totó estão encarando os prisioneiros. O que vocês fazem? Solta eles, por favor, amor. Tá, eu chego no, nos três quebra as correntes. Ok. Os três olham pra você. O que faremos com eles agora? Pergunta, vocês estão bem? Estamos. Eu falo pra eles não se assustarem. Assim, a gente vai sair daqui a um tempo. Vocês querem ir com a gente depois sair do inferno? Sair do inferno? E pra onde? É, sair do... Ah, tem um... o mundo de vocês? Eles olham assim um pro outro, né? Vocês foram criados aqui? Chacoalha a cabeça, sim. Querem uma vida melhor? Balançando a cabeça positivamente. Sem escravidão? Sem tortura? Balançando a cabeça positivamente. Então não acreditem nessa daí. Assim, ah, então só vem com a gente que depois a gente tira vocês daqui. Aí eu faço uma magia assim, tipo, bom fruto ali no chão. Assim, ó, pra vocês comerem, que eu acho que vocês devem estar com fome. Ah, eles olham ali desconfiados. Joga persuasão. Come um, Murray, pra eles verem que é de boa. Chegou o velho estranho, deu doce. O velho estranho não, chegou o cachorro do diabo diferente, tá ligado? Fez o frutinho. Que é isso? O Murray é o Nick e o... Esse, ele é o cachorrinho lá, que eu esqueci o nome. Deu ok. 27 de persuasão. Com grande desconfiança, eles vão, pegam a fruta assim, dão uma cheirada. Um deles pega seu o Dragonborn, pega, mastiga assim. Olha pros outros, é boa. Né? Eles vão, pegam e começam a comer as frutas. O cara era o cobaia. O Dragonborn é a cobaia. Não, eu vou me aproximar do meio orc e vou falar, não se preocupem. Somos humanos igual a vocês. Ele olha pra você assim com espanto. Verdade, na verdade eu falo que eu sou meio orc igual a ele, né? Já tô disfarçado assim. Ah, melhorou. Ele olha assim pra você. Sério? Sim. Como você ficou assim? Magia? É, metamorfose. Eu acabei fazendo coisas que não deveria quando era mais novo e esse é o preço que eu estou pagando. Bem, obrigado então. Com treinamento eu consigo controlar esse poder agora. Obrigado então. Devo minha vida a você. Vou servi-lo então. Agora todo mundo vai ter seguidor agora. É só falar que não quer. Porque se você não quiser um escravo, é só falar que não precisa. Vou roubar a regra do T20, hein, já. Vai começar a ter seguidores, Murray? Vai virar Deus menor? Vira Deus melhor dos meio orc. Tá bom, tem também, velho. Tem uma dívida. Acho que só os Nerita eles viram Deus dos dragões. É, alguns viram Deus, outros viram diabo. Né? Eu vou virar um Deus diabo. Eu tenho uma dívida vital com você. Os meus deuses dizem que eu devo servi-lo até pagar a minha dívida. Como é seu nome? Eu sussurro no ouvido dele. Em nome dos deuses, eu, Orochi, irei servi-lo, Murray. Mas primeiro precisamos saber o que faremos com... Outro parada dura. Vocês vieram lá de dentro, né? Sim. Como que é a barganha lá com a moça? Que moça? O elfo pergunta. O tava lá dentro fazendo o quê? Só passeando? Não, eu era prisioneiro. Vou comprar você isso. Você era prisioneiro aqui e foi comprado, é isso? Sim. Ah, vixe. Os três? Sim, nós todos. Vocês nasceram nesse plano? Ou são de algum outro plano? Não, nós somos daqui. Bem, vamos entrar então. Seria mais fácil nós escondermos eles, né? Já que eles eram prisioneiros nessa cidade, eles podem ser reconhecidos. Não tem problema, eles foram comprados, não é mais dele. Agora a gente matou o dono, agora teoricamente é nosso. Eles não podem reclamar uma mercadoria. Injusto. Eu olho pro Trio assim, ó, se alguém perguntar, vocês são escravos, mas na verdade vocês não são, tá? Os três concordam, sim, com a cabeça. Dragonborn, ele olha, ele pega as correntes do chão. É melhor, então, nos acorrentarem. Não, fique tranquilo. Qualquer coisa o nosso mestre fala... O cara que vai passar pelo nosso mestre fala que ele tem outros meios de controlar a gente. Está bem, então. Ele é bom de blefe. Só dou uma rugida, né? Mais ou menos. Cara, não precisa saber, Carlos. Então vamos, precisamos achar essa mortalha vermelha e conversarmos com ela. Ok. Estamos perdendo tempo. Beleza, vocês vão entrando então. Logo na entrada tem alguns demônios que estão ali guardando, vigiando a entrada, né? Saúdam vocês e perguntam: alto lá. Quem vem e aqui vem? Eita. É com você, Carlos. Eu falo meu nome. Ok. Murin, aqui está aqui. Eu vim visitar a Mortalha Vermelha. Senhora Mortalha Vermelha? Sim. Com qual propósito? Tem hora marcada? Essa informação não foi me passada. Tá trolando. A hora. Não sabia que precisa marcar a hora com ela. Eu tenho assuntos. Do que se trata? Barganha. Do que se trata? Do que se trata? Karma. Do que se trata? Tá falando na mente dele. Barganha. Não viemos barganhar. Barganhar? Negócios. Se trata de negócios. Negócios? Sim. Tem certeza que... Se destrata só eu e a Mortalha. Negócios confidenciais. Tá, joga aí, persuasão. Persuade, vamos ver se ele é bom de persuade mesmo. Hoje é, a cidade é muito grande. Sim, bem grandinha. Eu quero tentar sentir, então, pelo que, quem tem o que mais forte aí, no caso, pensando que seja essa pessoa Mortalha. Tem, Jeff, eu tô usando tem várias pessoas com que forte. É. Pra poder jogar com vantagem. Ok. Toff, joga a percepção aí, aquela percepção sua do que lá. Então, mas eu quero uma que seja... Que seja mais distoante delas. Entre elas. 21. 21, Murray? É. Muito bom. Vou rolar a intuição pros demons aqui. Demo não tem intuição, mano. Eu claro que tem, ver. Rapaz. Você tá loucão. Até planta tem. Pronto, 4. Ok, até planta tem, tá? Muito bom, amor, muito bom. Você fala isso pra ele, não, negócios particulares, só entre ela e eu. Tá, vai avisá-la. É um deles, vai avisá-la. Vai correndo pra avisar ela, né? Aí o outro pega e fala, por aqui, me acompanhe. Murin, venha. E vai levando vocês lá pra dentro. Certo? Ô, Toff, 45, né? 49. Jeff, quando a Siri faz a ligação telepática, eu consigo responder, né? Não sei se você usou magia, Siri, pra falar na mente dele? Mensagem, essas coisas? Consegue responder. Tá, eu pergunto o que eu falarei pra ela em questão do Porque, tipo, como eu sou um demônio maior, eu acho que vai ficar meio confuso falar que eu quero chegar na sexta camada e não saber o caminho. A gente precisará de uma desculpa convincente. Ô, Toff, a maioria das criaturas que estão aí são muito fracas. A maioria são muito fracas. Certo? Tem uma minoria que são extremamente mais fracas do que você. Certo? E tem alguns vermes insolentes também. Mas você nota que tem 6 criaturas que tem o mesmo nível de poder que você. Uhum. 6 criaturas têm o mesmo nível de poder que você. Uma delas é a direção que um dos caras foi? Na verdade, 5 delas. É um conselho. É um pentagrama. Cada ponto é alguém. É a direção que um deles foi. Que supostamente seja onde a Mortalha tá. É uma dessas pessoas? 5 dessas pessoas estão lá. No mesmo lugar? Na direção que ele foi. No mesmo lugar. Ah, entendi. Então, são 5 pessoas que estão no mesmo lugar. Entendi, entendi. Próximas. E ele vai na direção desses Kiss. E você continua embaixo da terra, né? Sim. Ok. Vou mostrar uma imagem aqui. Ah! Eu não tinha matado essa merda, esse passarinho, velho. Bom, depois de alguns minutos que vocês estão ali aguardando, né? Volta o soldado. E aí o soldado, ele... fala, ah, Madame Mortalha Vermelha liberou a presença dele aqui. Ah, tá, vamos lá. E aí os soldados vão conduzindo vocês. Vocês vão até um... vocês vão subindo várias escadarias ali, caóticas, tortuosas. Até que vocês chegam quase no topo da fortaleza, da parte esquerda da fortaleza. Certo? Quase no topo. Vocês chegam num salão amplo, muito grande. Tá cheio de demônios ali. Andando pra lá e pra cá, fornicando uns com os outros. Tá? Que vocês isso, estão Jorge? No meio de uma orgia. Putaria. Putaria. Vai começar a putaria. Bagulho de cabaré, bagulho de sucubus, mano. Exato. Sucubus, e mano. No meio disso aí, tudo lá nos fundos do salão onde tá essa putaria, vocês veem essa imagem que eu mandei aí pra vocês. É um trono que fica diante de uma janela que dá pro abismo, tá? A janela fechada por uma cortina de seda vermelha, certo? Nesse trono bizarro com patinhas que parece alguma criatura metamorfoseada, vocês veem que tem uma súcubo sentada ali, toda relaxada, de forma sensual e provocante, cercada por 4 guarda-costas enormes, troncudos, tá? Demoníacos. Eles nus e eretos, certo? Porém, eles ali de prontidão ao lado dela. Ela com um chicote na mão, com um objeto semisférico ali na outra mão, que parece ser alguma coisa de metal ou de pedra, não dá pra vocês perceberem essa distância. Toff, você sabe que é metal. Aham. Tá? E ela tá olhando ali e lambendo os beiços vem da orgia. Quando o soldado chega com vocês e leva vocês ali pra dentro. Madame Mortalha Vermelha, trouxemos o visitante. Murin, que diz que veio barganhar com a senhora. Ela olha assim. Delícia. Ai, meu Deus, gente, me ajudei. O Jeff perguntou a imagem do Carpes, não foi pra ver se o passarinho se amedrontava ou não, foi pra ver essa cena aqui. Ô, Jé. É. Todos eles estão falando em Valkar ou no idioma daí? No idioma daí. Ah, beleza. Estão falando em Abissal. Agora eles têm que jogar um teste de vontade. Um olha, teste de... Toma ele rola. Você vai se aproximando dela, Murray? Vou, né? Joga um save and throw de destreza. Dificuldade fudeu. 25. Fudeu. Senão você vai tomar esguichada de rola na sua cara, velho. Eu vou tomar meia esguichada. De destreza. Save and throw, né? É. Peraí. Aí, lendas lendárias, ó, se liga. Então, você está no meio de uma orgia, você tem que fazer um save and throw de destreza para não tomar uma esporrada na cara. Mas, mestre, eu tenho evasão, então você vai tomar só meia. Der pra usar, eu uso o anel de evasão. Okay, não usa o anel no meio da orgia, velho, pelo amor de Deus. Vai usar o anel de evasão? Não vai. Não? Você tomou uma passada de bunda servida. Uma passada de mão na bunda servida, amor. Deu aquela beliscada assim no curranchinho, sabe? Qual que é a sua reação? Tá fodido, cara. Tipo, eu fico meio constrangido, tento não demonstrar, né? Tipo, meio que... Ah, então rola aí um teste de enganação pra ver se não demonstra. Não sei como que seria, mas não deu algum olho nessa situação, né? Tá acontecendo aqui, velho? Essa mão, ai, esse dedo! Ai não! Quase. Ai não! Hã? Ai não, ai não! Ai não! Nossa, eu tenho dois! Porra, é essa? Ah, que bosta, hein, Murin? Não, por que você jogou percepção? É enganação! Ah, é. Nossa, eu joguei errado! Ah, mas já valeu dois, hein? Já valeu dois, hein? Não, joga de novo! Você tomou uma dedada no cu, você percebeu. É isso, percebeu. Gostou, olha lá. Faz carinha de quem tá gostando demais, vai. Ok, ok. Carps, é enganação, não persuasão. Vou passar mais forte. É enganação. É minha lábia, mentira. Tá gostando, né, danada? Ah, mas é o mesmo negócio, é o mesmo atributo. Mas você tem... Eu tenho 11 de atributo. Mas você tem treino? Você tem ciência em enganação também? Tenho, eu tenho o Epic Boom que me dá negócio em tudo. Ah, então beleza. Então nesse caso você pode manter porque é carisma. Então tá bom, ok. 24, beleza. Ô Morin, as pessoas olham pra você, né, e nem dão muita bola pra você. Algumas ficam até apenas babando por você, sabe, cobiçando você, te despindo com os olhos conforme você vai passando indo na direção da mortalha vermelha. Os soldados que chegaram ali já largaram as armas e já entraram no meio da festinha, tá? E a mortalha vermelha, ela olha pra você e dá um sorrisinho malicioso. Quando você chega perto dela, ela olha pra você e fala: alguém tá com vergonha. Que delícia. Então, Murin, o que você trouxe pra barganhar comigo? Fala que você é a peça de barganha. Vou ter que usar isso, né? Mas você nem falou, ela nem sabe o que você quer. Fala tipo assim, ó, eu quero esse tipo de informação. Não, ela perguntou o que eu trouxe de pra ganhar com ela, então vou ter que, tipo, falar o que eu trouxe. Então eu pergunto o que ela quer. A não ser que eu fale, tipo, meio que bledão é um negócio pra lá, vamos num lugar mais reservado que lá você sabe. Lá você... Aí ela vai entender o que você tá falando. É. Fala aí, Murin, fala aí, qual que é a resposta? O que você trouxe pra barganhar comigo? Delicinha. Mais reservado do que aqui? Impossível. Tem muita gente. você tão tímido, tão desnecessário isso? Não sou acostumado a... As pessoas estão trepando loucamente aqui ao seu redor. Ninguém vai prestar atenção em nossa conversa. A menos que você queira algo mais comigo. Ela disse trepando. Ela disse trepando. É que tem alguma fica coisa embaixo, Top. Né? Falando disso tudo. Então, o que você quer de mim? Me disseram que você queria foder comigo, é isso? Que isso, jovem. Isso, rapaz. Desceu o nível do RPG, voltou no nível lá embaixo. Só foi o narrador se ausentar e começou a sacanagem. Então, Murin, o que você quer? Você me quer? Chaves. Da resposta que você vai me dar. Podemos ter essa troca? Olha, tipo assim... Tipo, ah, então é isso que você quer? Bem que me disseram que era só atrás disso que você queria. Uma coisa leva a outra. Que interessante. O meu contato me deixou bem informada. Ei, hey, você! Vai buscar os meus apetrechos. Meu contato disse que ele adora um strap-on. Qual que é a palavra de segurança? Nerol! Nerol! Nerol! Então você teve contato com ele? Trepão? Jogando verde, né? Com ele maduro. Ai, cara. Né? Eu acho que o Carlos não sabe o que é muito bem. Ele me disse que você viria até aqui. Pediu pra eu tratá-lo muito bem, docinho. Mas ele não saberia que eu viria até aqui, não falei nada pra ele. Ah, ele deve ser bem informado. Horas. Ah, chegaram. Murin, vem chegando dois diabretezinhos, dois quasitezinhos, trazendo um cinturão pra ela, de couro com metal, tudo cheio de espinhos. E tem uma clava pesada anexada a isso, sabe? Então, Murin, é atrás disso que você vê, ela aponta assim pra você, o cinturão. Na verdade, eu vim atrás de uma informação, não? Tem umas runas assim no cinto ali, né? Tem umas runas marcando ali. Você quer ler as runas? Que runa que é? É alguma conhecida? É, tá escrito em abissal. Você sabe ler. Eu não lembro se eu sei ler abissal, mano. Se você não sabe, eu cometi erro ao criar sua classe. Tem que saber, né? Então eu sei. Tá escrito ali, arrombador. Tatuzão, caralho. Foi atrás disso. Eu disse que quem gosta muito disso seria o contato que te passou a informação. Ah, que pena. Achei que a gente fosse se divertir. Bom, vamos aos negócios então. O que o traz aqui? Eu estou atrás de informação secreta. Secreta? Talvez você possa me ajudar. Que informação você deseja? Como você é tímido, Gracinha. Eu sou de camada. Gostaria de saber um portal para ir na sexta camada. Teria um portal ou como poderia chegar à sexta camada? Ah, só isso? Tão simples, tão sem graça. Ela se recosta assim pra trás, Murin. E ela dá uma reganhada nas pernas ali. Você vê tudo, a zona do agrião inteira ali. Sexta camada? Posso te dizer qualquer camada que você quer. Como chegar lá? Então me diga como eu chego na sexta camada. Ah, calma, querido. Na... As coisas não são assim. Camada, você disse que veio aqui pra barganhar. Você disse que veio pra barganhar. Então, vamos barganhar. Tem algo que eu quero muito. E você pode conseguir isso pra mim. Ela dá aquela olhada pro cinturão. Leve isso daqui. Fala pro Quazitezinho. Tem algo que eu quero muito. Será que você tá disposto? Se você me falar o que que é, eu saberei e aí eu poderei decidir. Que bom. Bem. Já que estamos barganhando, vamos fazer da maneira correta, né? Perdoe a minha displicência. Que diabo de anfitriã eu sou? Ela estala os dedos assim. E aí um Quazite já vem trazendo uma bandeja, né? Com um jarro e taças, né? Ela chega. Vamos tomar uma bebida. Que tal? O Quazite serve assim, ela pega um copo. Sirva-se, meu caro. Vamos brindar a nossa negociação. Olha, eu vou brindar, eu vou fingir que bebo. Não vou engolir porque eu não sei o que tem ali. Ok, vocês brindam ela. Ah, que delícia. E dá um gole. Muito bom. Quando ela dá aquela golada, a boca dela assim fica toda manchada. De sangue. Que era sangue, então. A sangria. Ela olha assim pra você. Imaginava, por isso que eu não quero beber. Ela olha assim pra você e fala, ué, não está gostando da sangria? Me acostumei com outros tipos de bebida melhores. Ah, que tipo? Temos aqui qualquer bebida que você desejar. Hidromel. Hidromel! Hidromel! Traga um hidromel. Passa uns minutos, vem os diabinhos trazendo hidromel pra você. Vivendo no plano terrestre. Aqui está, hidromel. Sirva-se. E o diabinho vai e serve hidromel e dá pra você. Aí eu dou uma golada no hidromel. É bom. É bom. É um hidromel forte. Bom pra caramba. Sabe, dá aquela golada. Queria que eu ficar bêbado. Um hidromel bom. Bom. Muito bom. Você dá aquela goladona e ela sorri. Que bom. Agora vamos conversar. Não me diga essa informação de como chegar na sexta camada e na... 70ª... Não é assim... Não é assim que funciona, meu caro. Porra, primeiro a gente sela um pacto. Depois que nós selarmos esse pacto, eu te dou o antídoto do veneno que você acabou de beber. E aí, depois que você cumprir a minha missão, eu lhe dou a informação que você deseja. Sério, minha cara? Você tentou fazer isso comigo? Não, eu fiz. Não é delicioso? É uma delícia. Falaram que ela gostava de venenos. Vamos lá. O problema é que eu sou imune a veneno. Vamos lá. Ai, não é o primeiro que diz isso aqui. Ela pega, o diabinho traz um punhal pra ela, corta a mão, em cruz. Sua vez, meu cara. Joga o punhal pra você. Eu teria que matar o seu informante. Não é bem o informante que eu quero que você mate, é outro tipo de criatura. Nada assim muito difícil. O que você não entende é que a pessoa que lhe passou a informação de que eu viria aqui é a pessoa que eu poderia que matar antes de fazer o pacto com você. Ah, você pode fazer isso depois, vamos lá. É uma missãozinha simples. Mas eu não posso fechar esse pacto com você, minha cara. Ai, pode sim, você só não quer. Vamos. Eu já fechei com ele. Ué, mas você não sabe como é que funciona? Nós demônios temos muitos pactos. Mas eu gosto de resolver um pacto de cada vez. Ah, um pacto de cada vez? Bem, e não acumular como preferir, pactos. Então. Está bem. Ela faz assim, regenera a mão dela. Certo? E ela fala, bem, então pode procurar aí o seu caminho. Fique à vontade. Foi um prazer falar com você. Ah, não esqueça, o veneno ele mata em 24 horas, tá? E se você quiser, a orgia está aberta. Quer que vai morrer mesmo? Se você, seu amiguinho aqui quiser também, ele aponta pro Quasit, né? Ou esses três escravos que acabaram de sair daqui, podem brincar na orgia. Ou o seu amigo aqui em forma de cachorro também, e aponta pro Celerim. Eu só mostro a patinha assim pra ela, como se estivesse dando um tchau. Ela acena pra você. Que bonitinho. Você não quer assumir sua forma original pra todos ver como você é? Você é mais bonito do que está agora. Aliás, você é muito bonito. Cara, acredito que você já saiba de tudo sobre nós. Quem você quer matar? Certo? Um atropão. Você tá falando em forma de cachorro ou mudou? Não, eu ainda tô em forma de cachorro, mas eu só falei. Ok. Só que eu falei em comum, não sei falar. Ah, em comum? É. Então como é que você tá entendendo o que ela tá falando? Ah, se ele tá falando as coisas, ele não tava? Você tá fazendo tradução simultânea? Tradução, eu faço uma tradução pra todo mundo. Ok. Tá, você fala em comum pra ela, Celerinha, ela olha. Aí ela começa a falar com um sotaque meio estranho. Ah, então você não fala nosso idioma? Senhor é o senhor. Roberto, não fala nosso idioma. Não, acho que, ela tinha que falar espanhol. Caliente. Excuse. Você sabe que eu não sou daqui. Eu percebi. Eu acredito que ela sabe que todos nós não somos daqui. Sim, eu percebi. Não querem se divertir um pouco? Não agora. Pois aquela pessoa já deve ter comunicado a ela. Pois é. Uhum. Não fique pensando isso, Morin. Às vezes você pode dar informações achando que as pessoas já sabem coisas da gente. Sabendo que ela já tem informação de que o pessoal aí tá usando de ilusão e coisa do tipo, uhum. Eu gostaria de me mover de uma forma que eu ficasse atrás dela pra ver se ela sabe que eu tô abaixo da linha da superfície. Certo. Meio que assim, ela dá aquela jogada de olho rápido pra ver se a atenção dela tá ligado. Uhum. Ok. Tô querendo fazer alguma coisa, mas vai chamar muita atenção, velho. Ô, Toff, você se move ali pra trás, tá? Você sente o seguinte. Os quatro guardas que estão ao redor dela ali, você tem a impressão de que eles percebem sua presença. Beleza. Que eles vão meio que acompanhando o seu deslocamento, sabe? Aham. Uhum. Ela vira pra você e fala, Maureen. Bom. Então. Você vai querer negociar ou não? Não estou negociando. Você que não está querendo negociar. Não, eu estou negociando. Você que não quer fazer negócios. Negócios são selados por pactos. Quando alguém viola um pacto, digamos que essa pessoa é obliterada. O Serasa te procurou. E o homem pra ele. O Serasa te procura. Vamos fazer um pacto, Maureen? Um pacto simples. Eu só quero que você assuma o compromisso de cumprir a missão pra mim. Vou mostrar como sou boazinha. Porque realmente gostei muito do seu amiguinho aqui em forma de cachorro. O que eu preciso que você faça? Você já deve ter percebido. Eu sou profissional na arte do benefício. O quê? Benefício. Ah, esse cachorrinho também não é de verdade. Que simpático. Ai, meu Deus. Eu faço venenos. Venenos mágicos, extremamente poderosos. Alguns indefensáveis. Infalíveis. E eu preciso de um ingrediente para fazer um veneno interessante. Uhum. Eu preciso que você me traga o sangue de uma criatura. Essa criatura está na quinta camada. Tudo que você precisa fazer é descer o rio Estige até a quinta camada e ir até a Fortaleza do Touro e me trazer uma amostra do sangue da criatura. Simples. Eu tenho meu ingrediente para os meus produtos. E aí eu digo para você a localização do portal para qualquer camada que você quiser. Eu só ponho a mão assim, subo a pata assim, como se fosse comunicar no anel. Siri, acabou de falar como a gente vai para a quinta camada. Por que, que a gente não vai embora agora? Eu não sei se leva para a sexta também. Mas lá a gente pode encontrar alguém. Não, mas eu falei pra mim no anel, no... Não, tá. Você não falou alto. Não. E também tem o questão do... Do antídoto do veneno pro Murray, né? Você acreditou nisso? Eu dou aquela olhada pra Ciri. Eu vou... Deixa eu descobrir. Eu quero fazer um... detectar veneno ali no... O negócio do que o Murray tomou, eu quero ver se realmente tem veneno ali. Tá. Deixa eu ver como é a constância magia que eu não sei. Detect eu nem sabia poison. Que existia. Existe. Se não existia, veneno a gente usa doença. As runas aqui. E eu... Desculpa. Cadê? Gente, não se preocupa por causa disso aqui, ó. Você faz isso sutil, Sierra, ou não? No foda-se. Não, faço no foda-se mesmo. Já sabe que eu não sou... Sem querer eu falei mesmo. Ok. Joga um teste de arcanismo, Sierra. Dificuldade 30. Amor, depois eu vou querer fazer uma parada... A longo prazo. Tá. Gente, 45. Não precisa gastar recurso não, mano. Olha o que eu tenho, a habilidade que eu tenho. Calma, Carp. É, e tipo... Mano, eu consigo fazer um veneno que passa seu negócio. Esse negócio que sem imune a veneno. Ok. Tem veneno sim no negócio. O hidromel sim está envenenado. E você... Você sente a presença do veneno, você sente algo ali que lhe é muito familiar, tá? Que é um dos ingredientes desse veneno. E pela descrição desse ingrediente, você sabe que é um veneno extremamente poderoso. Um dos ingredientes que forma esse veneno é pó de lich. Pó de lich? Pó de lich. Eita caralho! É. Um lich foi morto, transformado em pó, misturado com outras coisas pra fazer esse veneno. Mas quando você mata o lich, ele já não vira pó? Tô brincando, desculpa. Tá, ok. Tá, é uma questão filosófica. E dá pra mim saber se existem venenos. É porque, tipo assim, eu sei que existe, porque, querendo ou não, com o negócio de Zaz, dá pra fazer veneno. Inclusive veneno que passa esse tipo de imunidade que o Murren teria. Sim. Daria sim. Pra saber se esse veneno seria um desse tipo? Com certeza. Com certeza daria pra saber, ou com certeza seria? Com certeza é um veneno desse tipo. É um veneno muito poderoso. Veneno é um veneno. Habilidade de veneno. É um veneno que ele teria capacidade pra envenenar um deus. Caralho. Esse é o nível da mulher. Se... Que tipo de criatura você quer o sangue? Ah, um atrópal. Só isso. Eu sei o que é um atrópal. Joga misticismo. Falando, tipo, não tem misticismo aqui. Calma! Arcanismo. Arcanismo. Tirei 20 natural. Você tirou 20 natural? Okay, então vou revelar. Então vou revelar. É 47. Não, é um demônio voador, não é? Não. Seria em algum lugar você leu sobre isso, sabe? Nessa pesquisa que vocês... Eu tinha livros de demônios, essas coisas. Você tinha livros, dos Eiradan, tudo, né? Roubou a biblioteca dos elfos, né? A dobra da realidade, tudo, tá? Um atrópal. Os atrópal são fetos divinos natimortos que se transformam espontaneamente em mortos-vivos. Ele é uma classe de categoria, uma classe de criaturas conhecidas como abominações, que são enganos, as proles indesejadas, imprevistas, de relações ilegítimas entre divindades corrompidas. Abortadas de seus espíritos, as abominações se sustentam através dos seus poderes quase divinos e do ódio puro e primordial que nutrem pelos seus ancestrais e todas as criaturas formadas naturalmente. Um atrópal é um feto divino natimorto. Eu olho pra ele e falo assim, caralho, tem certeza? Sim. É que tipo de veneno que você faz com isso? Cuti. Ah... Isso é segredo profissional. Não sei, não. Eu não acho que é uma coisa muito boa pra gente pegar. Não tem outra coisa, não, moça? Não, eu quero só isso mesmo. Eu passo mensagem assim pro Celerinho, o veneno que ela fez não... É, vai matar o Murray, sim. Ingênua. Eu ou ela? Não, eu mesmo. Ah, eu também acho, né? Tomar as coisas na casa de um demônio. É... Quer um pãozinho? Não, obrigado. Eu faço meu próprio pão, palhaço. Tem como a gente entrar num acordo sem fazer um pacto, ô senhora da Escarlate? Como que vocês vão me garantir que vocês não vão me trair? Me enganar? E como os garotinhos... Porque a gente não é demônio? Olha, você tem um ponto. Interessante. Quem tem mania de enganar os outros são... Rola a persuasão. Eu ou a Ciri? A Ciri. Mandou esse argumento aí. Persuasão. Tá. Ah, não. 37. Eu ia falar uma outra coisa com ela, porque, tipo, quando ela tá jogando, caso eu resolva aceitar esse pacto, você vai nos mandar uma quinta camada. Nós estaríamos uma camada acima do nosso destino. Ah, vocês querem ir na sexta camada? Sim. Não seria mais fácil, então, você nos mandar pra sexta camada? No caminho, passamos da quinta, pegamos o que você quer. Ai, Maureen, como você é ingênuo. Como você é ingênuo. As coisas não funcionam assim por aqui. Mas eu vou ter fechado o pacto com você. Se alguém te enganar, você sabe o que vai acontecer comigo. Você vai saber onde eu estou, a qualquer lugar. A gente e vai poder vai fazer vir atrás pacto, de mim a qualquer momento. Bom... Façamos assim. Apesar de vocês terem tentado me enganar o tempo todo, o cachorrinho disse, vocês não são demônios. Talvez eu possa confiar em vocês. Claro que pode. Se vocês forem até a quinta camada e retornarem com o que eu quero, eu revelo pra vocês como chegar na sexta camada. Você nos daria um mapa? Na quinta, vai voltar pra primeira pra depois descer pra sexta. As coisas não são lineares, Murin. Então pode ser que a sexta seja em cima? Pode. Elas são nomeadas e desenhadas como se fosse uma em cima da outra, mas na verdade são dimensões paralelas. Se vocês fossem demônios mesmo, saberiam disso, né? Mas... estariam sendo menos chatos. Olha só quanta diversão aqui. Que desperdício. Que desperdício. Ela vai com o dedinho perto assim do celeirinho, ó. Sem tempo, irmão. Pode ir. Oh, é um açúcar, mano. Pro nosso amigo, por favor. Vocês estão pedindo demais. Não, você tinha dito que se ele aceitasse fazer o serviço, você dava o antídoto. Está bem. Eu entrego o antídoto, mas não para ele. Mas sim para o meu servo que vai acompanhá-los nessa jornada. Quer ver que é o quarto que você tá? Aqui meu quarto, deixa meu quarto sem paz. O seu servo vai com a gente? Sim. Para garantir que os meus interesses serão tratados de maneira correta? Eu não quero ser chata, mas a gente tá dessa forma porque a gente não quer que as pessoas vejam a gente e saibam as coisas da gente. Então a gente levar alguém que não é do nosso grupo com a gente, automaticamente a gente vai estar passando informação e a gente não quer. Ah, entendi. A gente quer se resguardar. Então é melhor vocês ficarem quietinhos, né? É, não é, né? Não dá. A gente até queria, mas não rola. Ah, então... Acho que o Mori aguenta até vocês retornarem pra tomar um antídoto. Será? Não é, Mori? Você é tão forte, tão musculoso. Ah, claro, claro, tranquilo. É só uma tropa. Eu sei muito bem o que é uma tropa, não é uma coisa tão tranquila. Ah... Vocês estão com medinho? É mais uma questão de princípios. Ah... Tão cheia de pudorizinhos. Que bonitinho. E aí, Murray, você aguenta 24 horas? Eu aguento fazer ida e volta. É, tem que ser 24 horas. Se for mais de 24 horas, aí moiou, hein? Não preciso. Quanto tempo demora o trajeto até a quinta camada? Eu esqueci seu nome. Mortalha Vermelha. E o seu? Isso, Mortalha Vermelha. E o seu? Ciere. Muito prazer. Ciere. Muito prazer. Eu falo no anel. Uhum. Pra Ciere. Oi? Ciere. Nessa Oi? Forma eu não... Hã? Nessa forma, eu não morro. Meu amigo, se você souber o que tem nesse veneno que tu tomou, com certeza tu vai achar que tu morre. Ô, Gé. Sim. Ela deu uma... A hora que eu ouvi o nome da Sierra, ela deu uma enroscada aí ou foi já você? Já travadinha. Ponto chegar zero vida. Dá a entender, tipo assim, a reação dela? Eu só vou morrer depois que eu voltar ao normal. Vai por mim, meu cara. Você não tá com o veneno de cobra em ti. Meu Deus do céu, gente. Porra, mano. Tipo... Ô, Carpes, em questão de regra, é uma coisa. Em questão de a gente ver como é que funciona... Vamos falar assim, no roleplay é outra coisa. Mesmo que em questão de regra, teoricamente, você só vai morrer quando você se transformar. Teoricamente, a gente sabe que é um veneno que pode te matar. Se o veneno ficar no seu organismo a longo prazo... Você não vai ficar pra sempre nessa forma. Alguma hora tu vai morrer, parça. Então pode ser que tipo, você tome o antídoto quando a gente voltar. Tudo bem, não tem problema isso aí. Mas você não sabe qual é o efeito que o veneno vai causar em você. Se o veneno te deixar cego, vamos supor. Você vai virar tof. Ah, e aí? Tô brincando. Ah. Entendeu? Essa é a questão, não é só o veneno te matar. Ela te ensina. Ela me ensina, ué. Ela me ensina a andar. Deu a entender, já que... que ela conhece a Ciel, ou pelo menos o nome. Ela deu uma travadinha, ela... assim. Deu top. A travadinha foi real. Ah, tá. Gente, vamos finalizar por hoje? Já passou até do horário que eu precisava parar. Vamos. Assim que vocês pensam certinho durante a semana, o que vocês vão querer fazer com essa vaca aí? Devoredos. Belezinha, então? Demorou. Beleza. Nós. Nice. Estamos de volta. Boa. We are back. Que isso? Oh, não. Oh, não. Que isso? Dois. O cara tá na droga. Você tá vendo vídeo do internet, mano? Eu não, você é doido. Você tá fazendo merda aí, só essa musiquinha? Não. É, foi o que eu que me aparentou. A hora que você entrou e começou a falar, eu falei: oh, não. Oh, não. Deixa eu ir embora. Ah. Tchau pra vocês. Né? Falou, tchau, falou, galera. Gente. Até mais. Vou parar aqui também. Tchau, tchau. Até semana que vem. Falou, gente. Até mais. Falou.